目口消し当ててやる。Estamos aqui em mais um Asilo Cast. Eu sou o Joel Suki e eu passava horas escolhendo filme na locadora. Faz merda, é só pornô? Olhando aquelas figurinhas, né, de trás. Essa época aí era comédia, viu? Na época que meu irmão ia alugar filme, aí ele ia pra sala do pornozão. Aí, é, menino, fica aí, viu? Não vem atrás de mim, não. Aqui é o Doug. Eu só lembraria todos os filmes que marcaram a minha vida, tivesse um DeLorean e o Doc Brown. Aqui é o Jota, e a minha vida corre no tempo normal porque eu confio na minha mente. Se eu não confiasse, ela seria de trás pra frente. Como é, mano? Que é, cast loucura máxima. Aqui até o Luzio fazer uma homenagem ao Gaúcho, porque ele anotava todos os filmes que ele assistia. Vixe, é mesmo. Esse bicho tinha um cadernozão. Vixe, era o cara anotar todos os filmes. O putaria é mesmo. Tinha um cadernozão ali que ele comprou, mano, do colégio ali. Aí anotava os filmes tudinho. Caralho. Opa, tá aí, velho. Tinha pelo menos uma página de filme? Essa daí foi foda, hein, velho? Foi, mano. Tinha um cadernozão comédia, mano. Aí teve uma vez que ele... Ei, mano, vamos pro cinema hoje, tá, não sei o quê. Aí eu só sei que eu não fui, ele acabou indo só. Aí na hora que ele veio, lá veio ele. Não, ele foi pra galera, né? Aí só sei que ele voltou com... Depois de muito tempo, voltou com um caderno debaixo do braço, ó. Aí eu quero que esse bicho quer com esse caderno. Aí eu, ei, mãe, dá pra caderno esse aí? Não, tem que anotar o filme de hoje, cara. Então, eu aí dentro, mano. Tem que anotar todos os filmes que tu assiste. Putaria. Aí ele é. Aí eu fui folhear o caderno, mano, um monte de nome, mano. Ei, mamãe, era muito, meu doido. Aí tinha a sessão de pornô do caderno dele. Nossa. Yeah. Sei lá. Se você for anotar a sessão de pornô do Manel, cara, dá pelo menos uns 3 cadernos, né, cara? Pois aí, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre filmes que marcaram as nossas vidas, né, cara? Aqueles filmes ultra marcantes, né? Então vamos lá pros e-mails. Correio. Vamos para mais uma semana de meus lados na caixa. Vamos lá. De volta, né? Finalmente, depois do hiatozinho, né, cara? Do pequeno hiato, mas estamos de volta mais fortes do que antes, né? Exato, cara. Sempre que a gente cai desse jeito, a gente volta mais forte, né? Mas... Filosofia Cavaleiros do Zodíaco, né? Pois é. E vamos para os recados da semana, finalmente, né, cara? Sim. E para quem não estava lembrado, né, a gente volta relembrando o pessoal que tem que começar a curtir a nossa página no Facebook, né, quem ainda não conhece. Exato, cara, fb.com/asileitor, curta lá no Facebook. Né? É, que a gente está por dentro de todo organizando as manifestações, né, as novidades aí do Asila, tudo se inicia pelo Facebook. Exato, cara, lá no Twitter também, né, @asileitor. E o site, o asileitor.com.br, vocês têm que entrar porque tá tendo conteúdo direto, né, cara, lá. Esse é um dos mais importantes, né, pelo menos uma vez por dia, vá lá e acesse asileitor.com.br e quando for fazer as compras, né, nunca esquecer de, antes de qualquer coisa, acessar o asileitor.com.br e dar uma clicada lá no link da Submarino, né? Exatamente, cara. Se você quiser comprar qualquer coisa, né? Porque o Submarino vende de tudo, né? Literalmente de tudo. De livros a guarda-roupas e automóveis. Exatamente. Você dá uma clicada lá no Submarino que eles dão um jeito de lhe vender, né? É, pois é. Pergunta lá pra eles. É, se eles não tiverem, eles conseguem. Mas antes de comprar, clique lá, dê uma conferida e diga que foi a gente que indicou, que eles dão um jeito. A gente continua com a nossa campanha, indicar o Azileitor pra seus amigos, né, cara? Os amigos ali... cara não tá, aquele cara que não tá fazendo nada, vai dar uma escutada nisso aqui. Agora que tá nas férias, né, o pessoal não tá mais estudando tanto, né, e tal, tá aquela moleza, né, não custa nada pra aquele seu colega que tá de bobeira e tal, tá fazendo porra nenhuma, ele pode fazer porra nenhuma junto com a gente, né? É, pois é. E além disso, tem que comentar, compartilhar nossas postagens, né, cara? Que isso é o mais importante, espalhar a palavra, né? Isso aí, espalhar o Azileitor para onde e para quem você puder, né? Exatamente, cara. O nosso amigo Júlio César aqui envia um flagra do Manel na locadora do Tony, velho. Fotos onda clássica, né? Manel com cabelão aí. Olha aí, mano. Quem diria, hein? Agora que o programa tá ficando cada vez mais conhecido, começa a aparecer esses negócios, né, cara? Exato, cara. E aí? Pois é, se você não conhece o Manel versão cabelão, né, clique aí e confira. Exato. Nosso amigo aqui também, o Thiago Garcia, envia aqui uma imagem ilustre, né, onde o nosso humilde podcast ficou na primeira página do iTunes Store. Né? Olha aí, cara, tá lá, mano, a Zila. É, isso aí serve pra você que tá ouvindo o programa saber que o programa é de alta qualidade, né? Se nós estamos nas primeiras indicações ali do iTunes. Exato, cara. Se você tem o iTunes instalado, você pode avaliar o nosso podcast, né, cara? Você pode lá dar uns 5 estrelas, né? E dar o seu comentário lá, seu depoimento. Inclusive, faça isso, né? Exato, cara. Pra gente se manter na primeira colocação, né, da iTunes Store. É, se você tem acesso ao iTunes, faça isso ainda hoje, se possível. Exato, cara. Dá uma clicada lá. Pois é, vamos continuar deixando o Azilazão no top. Primeiro lugar, né, cara? Isso aí. O nosso amigo Túlio envia o vídeo das temperaturas que a gente esqueceu de colocar, né, no episódio passado lá de trânsito. Tem um link, sim, aí embaixo, né, cara? E vamos para as vaziladas. Sem vaziladas, né? Por enquanto, é que o episódio passado foi o de putaria máxima, né? Trânsito e tal. Aí acabou não tendo vazilada. Exatamente. Agora a galera comentou lá no Facebook que não, cadê o pagamento das vaziladas? Vamos fazer o vídeo ali do cu duro, não? E tal. Pra ver como começa as modas musicais, né, mano? Quando a gente começou o quadro, o cu duro era moda, hoje em dia já não é mais nem nada, né? É, disseram que agora tem que ser a música das poderosas, né? Ah, é, isso aí, a nova, pois é. Daqui então, pra antes das férias, a gente vai postar o vídeo do pessoal fazendo a dança das poderosas agora. Sim, substituição ao cu duro, né? Pois é, né? Primeiro e-mail aqui do nosso amigo Eric Lima, programador de Fortaleza, Ceará. Não poderia deixar de mandar e-mail agradecendo pela grata surpresa de vocês lerem meu e-mail no ar, olha aí. Confesso que escutava vários casts. Escuto 99 Vidas do seu padrinho Izinob e o Azila, mas nunca me animava a mandar e-mails, olha aí. E adivinha quem ganhou a preferência? Olha só. Ah, garoto. Mas enfim, tô curtindo demais poder participar mandando e-mail e sabendo que vocês pelo menos vão ler. Olha aí. Se você manda e-mails pra concorrência não lê, deixe de mandar e ouvir o podcast deles. É. Foi engraçado que... Foi engraçado, mas eu tinha um bicho lá do Facebook, um tal de Joel Suki, olha aí. Mas beleza, aí eu pensava comigo mesmo. É, mas não é esse bicho não, é só um paga-pau ali do cara. Fake, né? Aí, pois é. Aí um dia eu perguntei pra ele, ei, mano, tu é o cara do asilo ou é só fake? Aí ele disse, não, sou eu mesmo. E eu pensando comigo mesmo, como se ele fosse dizer que é fake, hein? E dentro é, né, uma linha de raciocínio dele tá correta, mano. Não tem como o cara saber se o cara é fake, mano. Pois é. Aí deu um tempinho, aí ele disse, ah, tu é aquele cara que mandou e-mail tal no 113, né, tal. Aí ele disse que ficou felizão, bateu um papo comigo lá do Facebook. E a gente faz sempre isso, né, cara. A gente adiciona a galera e tal, conversa com o povo, né? Você pode ir lá no Facebook e adicionar a gente, né. É, cara, a gente conversa com todo mundo normal, porque é como a gente já disse, né? Os ouvintes do Asylator também são nossos amigos, né? Exato, cara. Tô vendo aqui que tem umas promoções legais pra participar, mas como tô nos casts antigos, nem adianta eu me animar, porque passou o tempo hábil, né? Passou o tempo de validade, né, da promoção. Isso aí é um... fica até de uma dica pro cara sempre tá acompanhando o cast semanalmente, né? Porque às vezes rola promoção e tal. Pois é. Você não acompanha aquela semana, é quando foi ver, perdeu. Pois é. Passou. Logo eu regularizo e participo. Então eu queria só dar o toque pros participantes regulares fazerem um usuário no Facebook ficar recebendo feedback, trocando ideias com os fãs. Olha aí. Isso é bom, logo mais a gente vai divulgar o Facebook de todo mundo que participou, né, já do programa. É, pois é. Mesmo que eles não saibam, mas podem cobrar eles lá no Facebook também. É, exato, cara. Talvez façam isso no Twitter, sei lá, mas não sei. Beleza. É, o próximo e-mail aqui é do Anderson Cardoso, analista de sistemas, 28 anos. Mora em São Paulo, capital. Ouviu falar de vocês no Aerolitos. Aerolitos? Olha aí, mano. Não faço a mínima ideia do que é Aerolitos. Até sei, né? São aquela parada do Chapolin que flutua, né? É, vai até um cast. Do... Os caras estavam falando a gente lá do cast do Aerolitos. É a pedra do Chapolin, né? Também. Não, é, primeiramente a pedra do Chapolin, depois é um podcast de muito bom gosto, né? Também. É, exato, cara. Muito bem, muito obrigado aí, um abraço pro pessoal dos Aerolitos. Bem, primeiro pulei alguns programas por causa do óbvio clichê de temas repetidos e etc. Mais uma hora pego e escuto. Relaxa. Os melhores episódios pra mim são aqueles sobre o Sr. Pinóquio. Exato, né, cara? Esse aí tá... sim, né? Da maioria dos fãs, o Sr. Pinóquio é o que reina soberano. O clássico, né, já, esse aí. Vocês já pensaram em fazer um episódio com ele, se vingando de toda essa guelação que fizeram dele nos últimos dois programas? Vingando o quê, mano? Se ele participar, ele vai... Fatos reais, mano. É, ele... Inclusive, o pessoal pode pensar que o Sr. Pinóquio é fantasioso, mas algum dia a gente chama esse bicho pra gravar sem ele saber que tá sendo gravado. Aí a pessoa vai saber o naipe de onde é que eles estão se metendo, né? Saber o naipe de escrotidura do cara, né? Ele já participou de algum cast? Ainda não. Ah. Ele já publicou alguns artigos, né? Ele é nosso correspondente internacional. Exato, cara. Você que ainda não viu, acesse o site, procure pelas postagens do Sr. Pinóquio. Que eventualmente, quando acontece algum evento importante nos Estados Unidos, ele... Tá lá. Pois é, ele tá lá e cobre como nosso correspondente. O cast de gírias, a questão das gírias, eu comecei a acostumar. Agora, pela maratona, está fresco na minha cabeça e volta e meio falo. Ei, mano, fresco comigo não, macho. Ó, arriego, putaria é essa, mano? Putaria, né? Cara de São Paulo, né? Fresco comigo não, não sei o quê. Putaria é essa. Não, mas é assim mesmo. Depois que o cara se acostuma... É ficar até mais legal do que o sotaque dele normal, né? Porque é uma coisa mais relaxada, mais empática, né? Deve ser engraçado, né? O fusionamento do sotaque paulista com o sotaque do Nordeste, né? Coisas muito engraçadas, mano. Aqui no final, nosso amigo Anderson Cardoso deixa a sugestão pra gente fazer uma entrevista com o pessoal do Super Controle. Seria interessante uma conversa sobre videogames e bebedeiras. Olha aí, seria massa. Realmente o Manel só joga o League of Legends bebo, né? É. Inclusive, isso é um caso à parte, mano. O Manel e o PC de Nomen jogando LOL, mano. Tem que ter um vídeo só desses dois, mano. Não, o PC ali é engraçado demais, jogando. Tá é doido, mano. O bicho realmente tem que ter um vídeo desses bichos jogando. Bom, é isso aí, pessoal. Continuo ouvindo vocês sempre que puder e tiver temas interessantes. Próximo e-mail aqui é da Caroline Viana. E aí, Asilados, faz exatamente 6 meses que eu tô pra mandar esse e-mail. Um monte de coisas acontece e eu acabo me esquecendo. Olha aí, finalmente mandou, né, o e-mail. Finalmente. Vocês de vez em quando pedem pros ouvintes contarem como conheceram o Cash. Então aí vai. Sou de Arco Verde, sertão de Pernambuco. E meu namorado, embora também seja daqui, mora a 200 quilômetros de distância, em Recife. Tu sabe que depois que eu comecei a trabalhar viajando, mano, 200 quilômetros pra mim é bem aí, mano. bem aí, né? O cara assim, né, velho? Tu sabe que no último mês a minha média de quilômetros rodados por dia era 200 quilômetros. É verdade, meu hoje. Mas o cara acaba se acostumando mesmo, né, meu? Quando o cara viaja. Cara, mas isso aí é 200 quilômetros, mano. O cara sai no 8 horas da manhã, mano. Aquele bicho, ó. Almoça lá, mano. Álvaro Garneiro ali deve ser normal, né, pra ele. É, vale salientar que eu andava de carro e o Garneirão devia ser de jato, né, mano? Beleza. O Garneirão ali. Ele é um. Ele, namorado dela, né? Ela diz aqui. Ele é um viciado em podcast. Ele diz que não, mas pega o celular dele pra ver. Durante uma viagem de férias no final do ano passado, ele me disse: tem um podcast aqui que você precisa ouvir. Olha aí. Vocês foram nossa companhia num caminho mais ou menos longo e se intrometeram na nossa viagem romântica. Olha aí, cara. Muito obrigado, né? A gente tem o privilégio de se intrometer nas viagens românticas alheias, cara. Olha aí. Pois é, porque ouvimos um monte de episódios, um atrás do outro, olha aí. E aí fiquei asilada também, olha aí, cara. Fez muito bem ela. Eu me lembro que é a primeira coisa que pensei e penso até hoje. Já bem isso, Joel só fala rindo. Bicho, é uma hiena esse bicho. Inclusive ficava bom, né? Um avatar até eu de hiena. Ah, pronto, agora a galera vai começar a desenhar essa porra aí, vai, ah, tem o que, a hiena e tal. Ficava massa. Tá a hiena do Rei Leão, né? Outra coisa cabulosa que aconteceu depois que comecei a ouvir vocês foi aí de novo, ó. Foi começar a falar o dialeto asilístico, olha aí. Sim. É um negócio altamente viciante. Igual o LOL, né, cara? Pois é. Quando a pessoa tá nesse estado, é porque já sabe que o programa pegou. Quando a pessoa tá falando má no final das palavras, né? Já tá pegando o sotaque e tal. Exato. Mas a pessoa também passa a ser uma pessoa mais feliz, né? Pois é, velho. O cara se rir mais, né? E tal. Então, se vocês puderem dar o meu recado, a moda asila para o Marcelo Stuart, o cabra que não... Eu acho que falei... Stuart, ó, tu é isso, mano, cara, Stuart. Eu acho que eu tenho ele no Facebook, eu acho que eu já falei com ele algumas vezes. Stuart, ó. Stuart. O cabra que não contente... Como é, mano? O cabra que não contente em me viciar nele, como é, mano? É porque ela é viciada em podcasts... E no Stuartzão. É, pois é, no Ele me viciou no cast de vocês e eu ficaria muito feliz. Saudade zona de ti, macho. Stuartzão aí. Esse negócio de morar longe é putaria, mano. 3 anos de namoro aí, ó, isso sei o quê. É, mano, o recado aí pro Stuartzão aí. 3 anos de namoro aí, ela já quer dizer que o cara tá enrolando ela, né? Enrolação já, negócio de... É... Mais de 3 anos de namoro, mas já tá na hora do cara começar a rever as paradas, né? Pois é. Abraço a todos vocês e continue assim. O próximo e-mail aqui é do Gleison Otaku, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha aí. E aí, asilados, estou aqui, né? Deve ser. Para comunicar e conhecer vocês através do agregador YourTuner. Olha aí, cara, não sabia desse aí não, né? Também não conhecia, não. Não vai ter o cast 114, não estou esperando. Se precisar de sugestão de tema, que tal falarem de Cavaleiros do Zodíaco e a Saga de Hades? É, tá aqui, né? Já o 114, né? É, você está no 114, pra você não sabia. Enquanto o Cavaleiro do Zodíaco Saga de Hades não sai, né? A gente já gravou alguns episódios, né? Sobre Cavaleiros do Zodíaco. Isso, cara. Já uns episódios antigos, né, cara? É, mas tanto a Saga de Hades como Cavaleiros Ômega, né? Esse último que saiu tem sido muito pedido. Quem sabe a gente não... muito em breve faz um programa sobre eles, né? É, e quem sabe a gente não faz um remake, né, dos Cavaleiros Antigão ali. É porque o Cavaleiros ali... Realmente. Bicho, na época que foi gravado era os tempos mais primórdios, né? Pois é, né? Castes era preto e branco ainda, né, e tal. É, Bom, quero deixar um alô pro Manel, exterminador de baratas, e pro Jalsu, que já tô usando o vixe no meu vocabulário. É. Gargalhada do mal aqui, finalizando, e continue assim no, nos divertindo, asilados. Próximo e-mail do Lucas Penteado. Cara, deve ter um penteadozão muito doido nesse vídeo aí. É o tipo de sobrenome que é meio assim, né? Cara... Fala galera da Azileitor, vou relatar aqui o que ocorreu comigo há algumas semanas. Fiz a prova prática para conseguir a CNH, carteira de habilitação, né, pra quem não sabe. Pros íntimos, né? Infelizmente fiquei muito nervoso e deixei o carro morrer duas vezes. Por consequência, reprovei no exame. Isso é foda, né? Pensa que o carro morreu por duas vezes, numa o avaliado ainda deu aquela quebrada de galho. Aí, não, uma vez você tá nervoso e tal, primeira vez, né, e tal. Agora a segunda é cheque. Remarquei a prova, só que dessa vez, na manhã, fui ouvindo o cast 113. Olha aí, velho. Ah, aí que foi o trânsito. No tempo que eu esperava para fazer a prova, estava rindo lá. Fui para a prova mega tranquilo e passei direto. Passei, olha aí. Graças ao Azila. Aí, em vez de ele dar aquele dinheiro do café pro instrutor, né, podia mandar pra nossa conta. Pois é, né, cara? Pode colocar aí na lista dos milagres do Azila. Passei na prova do Detran graças a vocês, olha aí. Olha aí, um amém, né? O Azila ajuda você a arranjar emprego, arranjar mulher, cura doenças, insônia, faz você passar na prova do Detran. E mais o quê? A gente tá esperando desafios, né? Até agora o que botaram a gente conseguiu. Conseguiu concretizar, né? Exato, cara. A gente quer santificar o Azila, né, cara? Transformar ele num santo, né, e tal. Exatamente. Estamos fazendo qualquer negócio. Exato. Exatamente. Beleza, não vale filme pornô, Manel. Viu? Chuchu, beleza. Ah, mas quem é fã de filme pornô é o meu irmão, mano. Meu irmão é direto, mas eu não sei. Ah, é. Essas duas estantes de filme aqui em casa pornô é dele, né? Minha não. Eu não assisto. Só mesmo. Tô guardando. Então, eu assisto só uma vezadinha assim, só pra perder tirar da rotina. Teve uma época que esse bicho era. Ele alugava. É porque eu me lembro da parede, mano. Ele alugava 10 filmes, mano. O que ele fez? Esse teu amigo ou teu irmão? Acho que sou eu aí dentro. Esse bicho alugava 10 filmes, mano. Ele e o Canela, mano. Cada um pegava 5 filmes, aí ia um, ia pra uma casa e ia pra outra, né? Pra cada um pra suas casas. Aí de madrugada, mano. Pra mesma casa, né, cara? Ia ser escroto. Você é duvidoso, né, pô? É, mas ainda... também que ele explicou que... Aí ele foi e disse que durante a madrugada, mas esses bichos assistiu 5, mano. Nunca chegaram pro fim. E ainda ia trocar os filmes durante a madugada, mano. Vale. Tipo aqui, andando no meio da rua aí, tipo os dois encontravam, ei, mano, tá isso aí, tá, aí trocava os filmes e voltava... Para os seus barracos. É que esse programa aqui é um programa família, meu. O cara vem que tem grande empolgado. O irmão do Manel tá até agora lá na locadora. Irmão do Barata? Locadora, ele tá lá. Né? Irmão do Barata. Como assim? Locadora do Barata. Eu acho que um dos primeiros filmes ali que eu vi que me impactou assim de cara foi o Exterminador do Futuro, né? Mas você viu quando você era criança mesmo? Vi quando eu era criança ali, o primeiro Exterminador, fiquei assustadíssimo ali. O Exterminador é da Mas assim, por que viu quando criança? Eu também vi quando era pequeno o Exterminador. Eu vi mais ou menos, quando era pequeno também, só que, sei lá, já tinha uns 13 anos, 12 anos, sei lá. Por quê? Teu pai não deixava tu assistir filme? Não, deixava. Eu que não vi. Pra dentro, menino. Eu vi um que é bem mais, acho que o bem mais violento, tem aquela cena de um cara cortando o olho dele fora, o braço lá, arrumando o braço e tudo mais. Eu vi um quando era menor ainda, eu vi de uma fita cassete na casa do meu tio. O primeiro filme do Exterminador? Aham. Uhum. Aquele lá é foda também, hein? Só que o segundo não tem jeito, é muito melhor. Ah, o segundo é foda demais, cara. Ah, o primeiro, o negócio dele é porque ele era um filme de terror, né? Não, mas o primeiro foi era muito massa, não era só terror, era ação, velho. Aquela parte final, cara, é muito tenso. Muito massa. Eu me lembro na época que eu vi aquela cena final. Puta que pariu, mano. Como é que vai dar matar esse bicho aí? Não dá. Tem como, cara. Não, mano. Tá doido. O cara, meu Deus do céu, o cara não morre, mas meu Deus do céu. A comédia pior é que eu comecei assistindo pelo 2, ó, taria. Mas tem gente que assistiu mesmo, começou assistindo pelo 2, e tem gente hoje em dia que começou assistindo pelo 3, ó. Ah, esse tá fudido. Esse não vai nem voltar, né, cara? Esse não vai nem voltar de voltar. Taria. Fica aí mesmo, né, cara? Nem vim pra cá. Primeira impressão é a que fica, esse tá ferrado. No do 2 tem muito simbolismo, uns negócios muito loucos. James Cameron nunca mais vai fazer um filme daquele. James Cameron nunca vai fazer um filme bom, né, cara? Porque Avatar foi uma bosta. Tá louco, Avatar. Bichão. Daí, olha o que veio depois. Titanic e Avatar, né, cara? Eu vi tu dizendo que Avatar era excelente, bichão. Tá voltando atrás, né? Eu? É, você não, mesmo. Não, não. Foi você mesmo. Você disse que era doideira. Aquela naral, né? Deu maior valor àquela mulher de ex azul ali. Toda azulzinha. Sabe que tem um pornozão, né? Lá vai o Manel procurando agora. Pô, mano, pornô daquele povo azul, mano? Que bosta é essa, mano? Merda é essa, mano? Pornô de tudo, porra. Se duvidar, o nome deve ser Avatar XXX. Porque eles são muito criativos. O ser humano é assim. O ser humano é assim. A primeira coisa, quando os ETs chegarem aqui, vai ter um grupinho de pessoa que vai falar: será que dá pra comer? Certeza. Dá pra comer, é, velho? Certeza. Nunca assistiu o Gantt, nunca leu o Gantt, não? E o cara tá lá, os caras chegam com cara de Osaka, os caras tão lá fudendo ZT, fala, muito mais gostoso que qualquer um ano, comer a ZT. Ah, mas beleza, voltando pro James Cameron. O cara sabe fazer dinheiro. Isso que ele sabe fazer. Filme eu já não sei mais, assim. Dinheiro ele ainda tá fazendo um monte. Ah, mas por que qual é o problema do Avatar, mano? O Avatar achei massa, mano. Você é doido? Ele, se você for pensar assim, graficamente e de ação, ok. Ele é um filme de ação. Assim, ação que eu digo é aventura e tal. Tá entendendo? É divertido. Só que ele não tem nada. Ele é um filme muito raso. Eu sei que tem gente que acha que não, ele parece com Pocahontas, não sei o quê. Tá. Ele parece com uma caralhada de filme. Essa história aí é mais... A história mais manjada, uma das mais manjadas que existe, né? Mais manjada que só se fosse uma princesa presa no castelo. Mas eu acho que ele fez o que ele queria fazer ali, né? Que ele criou realmente um universo muito foda, uma estética muito foda, um CG foda pra caralho, só que ainda assim a história é muito... Tá entendendo assim, pode até ser que no 2 seja melhor, né? Que ele já tá ali, não sei o que e tal. Vai sair o 2 e o 3, mano. Dá uma porrada. Talvez o 4. Oi. Hã? Acho que o 4 também. O cara não vai parar. Eu acho que já tá confirmado uma trilogia. Eu tenho quase certeza. Aí já reputaria. O 4 aí já é zoação já. Também. Mas a trilogia tá confirmada, acho já. É que, tipo assim, o filme é bem feito. Ah, ok, tem um universo legal. Caralho, mas o filme é muito raso, muito. Tipo, não tem nada, né? É tipo, 3 horas de filme pra você não ver nada. Na verdade, você já entra no filme sabendo exatamente o que vai acontecer ali, né? Cara... É, mas o problema não é nem esse. O problema é que, tipo assim, é um filme que é raso e é muito tempo, entendeu? Então ele é muito lento. Eu achei ele lento. Também tem isso. Mas eu achei ele legal. Mas já é um bom filme, porque o Jota é fresco mesmo. É um bom filme, mano. É um Manel, doce, Manel que não sabe nem qual é a diferença dos atores. Deve ser bom mesmo. É excelente filme. É igual assistir ali o MacGyver e o... MacGyver? Ah, tudo a ver, Manel. Charles Bronson. É MacGyver e Avatar, meu Deus do céu. Não, MacGyver e Charles Bronson, a mesma coisa. É que nem é que nem eu falei uns castes atrás. É que nem você pensar, tipo assim, ah, não, ver o Stallone como um bom ator, né, cara? É qualquer coisa, então. Se ele foi um ator foda, mano, ali no Rock 1. No Rock 1 ele tava interpretando ele mesmo, né, cara? Não conta. Rock 1, a gente olhou assim, aí, vixe, mas esse cara interpreta um retardado como ninguém. É, vocês estão chegando, coitado. Eu já pode ter outro filme, né, da nossa infância, Rock. Eu assisti o Rock na quando eu era criança. Puberdade, né? Cara, eu achava foda demais quando ele subia as escadas e ficava pulando. Eu sempre quis subir numa escadaria, velho, desse jeito. E eu demorei demais pra assistir Rock. Aqui eu assisti até ano passado, eu acho. Sério? Sério. Caralho. Não. Tu assistiu todos já? Parei comigo, não. Não, assisti um só. Eu vi assistir. Caralho, mas tu só assistiu um, mano. Caralho. Não sei. Blasfêmia. Heresia, né, cara? Heresia. Não sei se foi o ano passado ou se foi no outro. Ah, mas foi esse tempo aí. Tu deve estar. Ah, peraí, mano. Tu deve estar comendo bosta, mano. Não pode. Acho o 2 e o 1, o 2 e o 3 e o novo agora, o novo não, né? O último que saiu são muito foda, cara. É, muito foda mesmo. Qual é o que é foda? Realmente deve ter visto. Os três primeiros e o último que saiu. Não, mas isso aí é uma visão até interessante, mano. Porque como é que foi pra ti, o Doug, quando tu assistiu? Como foi pra ti ser o cara mais atrasado do Brasil? Em termos de filme do Rock Balboa. Não, porque a gente, quando assistiu o primeiro Rock quando criança, a gente ficava mais ligado nas lutas, né? Não sei vocês, mas a gente ficava mais ligado nas lutas do que na mensagem que o cara passa e tal. É, mas agora eu lhe digo uma coisa, não existe filme mais empolgante pro cara treinado que o do Rock Malboa, não. Não existe, não, cara. Puta que pariu, mano. Você escuta o filme na pilha, velho. Esse filme deixa a música já. O filme do Stallone que eu tinha visto quando era criança era aquele Falcão, sabe? Filme foda. Falcão, campeão dos campeões ali, o cara é foda. Falcão ali também é massa. Tem esses atores, né, cara, que rondam ali a nossa infância ali, que tem filmes que a gente acha foda. Né, ali, quando criança, tipo Van Damme ali. Qualquer filme do Van Damme era foda, cara. Quando a gente era criança. O Schwarzenegger que é engraçado, que ele fez aqueles filmes de criança mesmo, aquele do Natal lá, que eu não lembro o nome. Acho que é um herói, sei lá, o último herói de verdade, uma coisa assim. É muito foda aquele filme, cara. Ele tem que buscar um presente pro filho dele, no Natal. Ah, tô ligado. Ele fica, meu pai é herói, é um corzinho, não? Que ele acha a roupinha assim do herói lá. É foda isso, quando a gente era criança, né? não vou inventar de mim de novo. Sabe um jeito que os caras deram pra deixar o Falcão e o Rock vivo, velho? Foi aquele filme Gigantes de Aço. Sabe o Gigantes de Aço? Sim. É. Aquele filme lá é uma junção dos dois filmes, do Rock e do Falcão. Agora, o voltando pro Falcão, vocês lembram ali do filho do Falcão? Pivete, né? Tem esse doente? Disseram, mano, me disseram, não sei quem foi que me disse isso aí, que aquele parece menino ali. Água, fonte. Aquele menino ali era o Marilyn Manson. O que diabo é? Marilyn Manson mesmo, aquele cara. E aquele pivete ali é hoje em dia é o Marilyn mesmo? É, me disseram isso aí, eu. Como é, mano? Marilyn Manson, mano? Rapaz, aí o cara teve que. Foi muita droga ali. Com certeza não é. Ainda bem que não foi eu que disse. Foi aquele cara lá. Outro filmezão ali, fodão ali, na época, né? Pelo menos, o Mortal Kombat, mano, tu é doido. Filme do Mortal Kombat. Mas o primeiro cara, o primeiro filme Mortal Kombat, todo mundo fala assim, ah não, é mal feito, não sei o que. Cara, na minha infância eu lembro que o cara achava muito massa, mano. É doido, bicho. Eu só achei ridículo a morte do Sub-Zero. Sub-Zero, velho. Era ridículo. Cara, eu achava legal a luta do Johnny Cage contra o Scorpion. Aí ele vence o Scorpion e tipo assim, o Scorpion era fã do Johnny Cage, cara. Tipo, ele deixa a foto do cara que... Só que o Sub-Zero era estranho, foda, cara. Como é que ele morre, porque ele era o meu preferido, cara. Você fica torcendo pro seu preferido, né? É. O cara ia preferir. Mesmo o cara sendo ruim, o cara tosse. O cara vai ganhar, né? Vai ganhar esse cara. Eu me lembro ali que eu teria ficado puto se a morte do Scorpion fosse paia, mano. É doido. A morte do Sub-Zero é ridícula, viu, mano? Porra, de balde, mano. Ai, fudeu, mano. O balde de água do cara. A morte pra porra do balde fez água, mano. É ridículo demais, né, mano? Putaria. O cara preparando a magia, o Liu Kang joga o balde d'água. Tu nem uma barata morre com um balde d'água, macho. E o Mandel já tentou, né, Mandel? Matar barata com um balde d'água. Foi, macho. Eu já testei, ela não morre, não, mas. É, mano, você tentou afogar uma barata. Eu vejo. Pô, o bicho, você acredita? Bicho cruel, velho. Tá... Bicho cruel. Foi boa. Putaria. Na época ali, quando saiu o segundo, mano, Aniquilação, eu me lembro ainda que a gente tava no aniversário do meu primo. Aí ele chegou todo garotão, né, lá. Ei, mano, assisti Mortal Kombat Aniquilação. Aí eu, puta que pariu, mano. Não acredito não, mano, tá assistindo. Assisti é massa demais, mano. Vixe, meu irmão. O cara tem que ver, não sei o quê. Eu lembrava, assim, que quando eu fui assistir esse filme, todo mundo falava, esse filme é foda. Tem o Animality no final, mano. Animality de quem, malucão? É esse que tem o Animality do Liu Kang, não, mano? Não? Não. É, mano. O Aniquilação. O 2. Ah, sim. Aniquilação tem o Animality. É ridículo. Vê esse final aí. É ridículo demais. Tem que parir. É uma bosta, mano. Cara, aparece o dragão, velho. Todo torto. Parece que tá todo no pescoço. Aí depois aparece o... Uma Hydrazona, que é o Animality do Shao Kahn. Puta. Que pro meu governo eu não sabia nem que o Shao Kahn tinha Animality de uma Hydra, macho. Eu não sabia, não. Não tem mesmo, não, mano. É, eu não sei de onde é que essa porra tirou essa bosta. Aí eu, não, macho. Que porra é essa aí? Aí o dragão vai todo torto, vai estar aí com dor nas costas. Ah, é pra lá. O Shang Tsung que é horrível, né? Ele usa saia. É horrível, mano, o Shang Tsung do primeiro. No jogo ele usava saia também, ué. Pois é, é isso que eu tô dizendo, mano. No 1 ele usava saia. No filme ele usava saia? No filme não sei não, mas no jogo usava. No jogo ele usava vestidaço. É o Shang Tsung, vestidaço. Agora o Shang Tsungzão é um dos personagens mais irados, doido. Acabou só pra jogar com ele, era massa. Aquele ator ali que faz o Shang Tsung, mano, aquele bicho tem cara de mal mesmo, viu, mano? É, aquele bicho ali, ele sempre fez uns filmes, uns personagens são doideiros nos filmes, viu, mano? Aquele, ele tá naquele massacre do bairro japonês. Também, que ele é o vilão. É, já ia falar, mas... bicho é mal mesmo, bicho. Hoje em dia... Entregador de pizza não entrega na casa dele, não. E o Rei Leãozão? O Rei Leãozão ali... Paz, Rei Leão, eu tinha uma fita em casa, essa fita... Nossa, ela sofreu no videocassete. Era aquela fita verde, é? Minha infância era muito assim, eu tinha uns 2-3 filmes aqui em casa, eu via todo dia, toda vez, é o mesmo filme. Na época ali de infância, eu fiz isso aí com Toy Story. Eu tinha fitazinha do Toy Story, era todo dia. Pegava. Uma vez eu machuquei meu cachorro por causa do Rei Leão. Nossa, velho. Você matou um cachorro por causa do Rei Leão. Eu deixei ele, pior que ele ficou manco pra vida inteira, coitado. Caraca, bicho. Coitado, mano. Eu fui um bicudo no bicho, foi, mano. Não, eu fui imitar o macaco lá na hora que ele tá em cima da pedra. Fazer um negócio assim, eu ergui o cachorro atrás das minhas costas, ele caiu lá de trás. Aí tu fez igual aquele gif que botaram recentemente no jogando ali o Rei Leão escrito pelo George R. R. Martin. Jogando ali o Simba. Joga o Simba 30 metros pra dentro da galera lá. Agora o Rei Leão começa foda, viu, meu? O filme ali, aquela música ali é muito foda, mas... Mas a música dele do começo, pra mim, não supera a do Príncipe do Egito, mas é boa a música. Ainda me lembro a primeira vez que eu assisti o Rei Leão, até doido, quando o pai dele morre, mano, Mufasa. O cara fica... Paz, ali, cara fica louco. O cara fica com aquele nó na garganta, assim, mano. Não, o cara enche o olho de lágrima, mano. O cara, eu não posso chorar, não sei o que. O cara, não... É doido, vai. Aquela cena é uma cena forte, mano. Pro cara, pra uma criança assistir, mano. Tu é doido. É doido, mano. E o Bambi? Quem? Eu nem. Nossa, meu. Tu é doido. O Bambi ali, quando ele chama a mãe dele, você fica, oh, olha o Bambi, fudeu. Nossa, olha o Bambi. É sério. Assim, o Rei Leão, eu sempre gostei, realmente é legal. Mas o Bambi é ridículo, cara. Eu sempre detestei o Bambi, velho. Na moral, cara, desde pequeno eu tenho raiva, velho. Não, mas eu não lembro do Bambi, não. É, eu não lembro de ter visto muitas vezes, só lembro daquela cena lá que. Cena triste do cacete. Eu não assisti o Bambi, não, eu acho, então. Eu não lembro de porra nenhuma. Eu lembro que aqui em casa tinha 5 livrinhos, aí tinha aqueles CDs e 5 historinhas, tu se liga? Sei qual é. Aí tinha a historinha do Chapeuzinho Vermelho, a historinha do Bambi, a historinha do Zé Martins, que eu sei o nome. Tinha uma galera aí. É do Zé Martins. Eu não lembro não, o nome dos outros dois, os três. Mas aí o Bambi eu... também, eu tô vendo aqui. O Bambi de 42, cara. Caraca, velho. Aí eu não é, mas o pior é que eu tinha essa história, mas eu não lembro de ter ouvido não, essa porra. Não, é pior que deve ser mesmo, que o Branca de Neve ali, bicho, é antigo, são uma porra também, viu? Ah, é, pronto, aí tinha um do Branca de Neve também. Não, o Branca de Neve é outro filmezão que até eu achei direto, eu achava massa. O da Disney ali é muito bem feito, mas os movimentos... Joel só cantando com os passarinhos e tal. Na janela da cozinha ali, tá lavando o prato. Eu lembro do Shrek, mano, que aparece a Fiona, sai pra cantar com o passarinho. Aí ela começa a dar uma aguda, assim, a passarinho vai imitando ela, o passarinho explode, velho. Isso é escroto. É mesmo, né? É uma bosta, né? O povo passarinho boia, mano. Agora tem uns atores ali que esses bichos se tornaram famosos na nossa época de infância, né? Macaulay Culkin. Rapaz, isso aí... Ele marcou minha adolescência. Quando eu cheguei lá pelos 12 anos, eu fiquei chocado de ver como ele ficou destruído, cara. Foi, né, doido? Acabou, só acabou mesmo, viu, uma moto ali? E se destruiu, cara. Cara, olha assim, como é que pode, velho? Já vê isso. Foi uma transformação meio louca mesmo. Agora, todos os filmes deles foram bons. Ah, é? Você então, já assistiu o filme, né, dele adolescente? Não, não. Então nem todos os filmes foram bons, cara. Não, mano. Quando é pivete, que depois que ele se acabou, ele se acabou, mano. Ah, é. Ele deixou de existir, né? Ele foi uma merda. O irmão dele que tá fazendo filme, né? Que é, pelo menos ele fez Scott Pilgrim lá. Que é o irmão dele. É, maluco. Ah, o irmão dele é aquele cara que é o gay, né? Do Scott Pilgrim. É, esse mesmo. Nossa, ei, maluco, cara. Cara, ele é muito bom, cara, no Scott Pilgrim. Ele é muito bom mesmo, muito engraçado. Muito engraçado. E aí, malucão, agora tu se liga naquele filme que ele fez, O Anjo Mal, não? Esse daí marcou também, viu? Eu digo que esse filme é bom, viu, velho? É foda esse filme aí. Se liga tu, Jota? Sim. Eu não sei qual era, não. Eu me lembro, meu, desse filme que foi impactante pra mim, mano, porque foi a primeira vez que eu vejo um protagonista morrendo, mano, num filme. Vixe, meu, o cara morreu, mano, já vê isso, mano. Que filme é esse, cara? Eu nem lembro desse filme, não. O Macaulay Culkin, mano, que ele é um menino, que ele é ruim que só uma porra e tal. É, mas são umas armadilhas, são pra negar cair dentro do gelo, uma parede. Tenta matar a mãe dele, mano, do fio. Caralho. É, foda. Aí ele tava fazendo na vida real, ele tava só... Eu sei que é um... Ixi, o Elijah Wood, ó, é o todo. É, o... Abri aqui o IMDB, o cara tá... É, o cara vai pra casa dele... E aí ele revela um monte de maldade que ele faz matando animal, cachorro, sei lá o quê. É, foda o filme. Eu acho legal esse filme, eu acho legal a mensagem que ele passa, eu acho muito boa. Eu vi um filme... Seja ruim, é? Então, lembrando a mensagem ali, tipo assim, tanto, se eu não me engano, é, não sei se é nesse. Mas que no final, quando ele morre, quem mata, quem deixa ele morrer, a mãe dele, né? É. Que é, tipo assim, a mãe dele tá com ele e eu acho que... É, não, mano, lembrei. A mensagem... Não, lembrei, mas porque ele é o filho legítimo dela. Eu acho, e eles têm um irmão adotivo, mano. Eu não lembro, é uma coisa assim, eu sei que alguém aí, que é da família, alguém aí que esse bicho é ruim assim. Pra caralho, né? E ela não acredita que ele é ruim. Aí quando é no último momento aí, como tu tá dizendo, ele deixa ele morrer e salva só o filho dela, só o adotado, que não salva ele. Que o Macaulay Culkin tenta matar o Frodo, né, no final ali. É, aí é, tá tipo no penhasco, a mãe dele é aquela mãe genérica, né, do Macaulay Culkin, que tá aí todos os filmes dele. Chega lá, inclusive nesse filme dele, eu acho que o nome dele é Kevin também. Aí, eles estão num penhasco, aí a mãe dele solta ele pra salvar o filho adotivo, né, o Frodo lá. Mas aí que tá, esse filme... Até porque legal, ele ia assim, salvar, mano, a humanidade depois. Mostra que, tipo assim, cara, se você mesmo, não importa quanto te amem, entendeu? Se você começar a tratar mal a pessoa, uma hora ela vai retribuir a maldade, entendeu? Por exemplo, ele gosta, a mãe dele amava muito ele, tanto que como ele é escroto pra caralho, a mãe dele gosta dele todo tempo. E no final, cara, ela prefere filho adotivo do que ele, porque, tipo assim, ele é um escroto, cara. Engraçado demais, né, mano? O Jota tá falando, é um escroto, cara. É engraçado demais, mano. Não, mas eu acho que essa é a história mesmo, né? O do lance da adotivo e ele. Então, eu lembrei de um filme que eu não lembro o nome, mas é um que um moleque, ele tem algum problema que ele não pode sair de casa. Ah, ele eu lembro. Paraplégico. E aí tem um... Que tem um altão que bota ele nas costas, não é esse? Esse mesmo, ah, esse sim, mesmo. Esse filme é foda, mano. É o Nunu, né? O Nunu. Nunu, é. Esse bicho já tá viciado do LOL, é dependente com esse bicho. Não, pior que é isso aí mesmo. Ah, é sempre amigos. É, amigo sempre pra amigos. Sempre, não? Sempre amigos mesmo? É, de acordo com o MDB, é sempre amigos. Chama em inglês, chama The Mighty. É mesmo, é esse filme aqui mesmo. Menino parece o Macaulay Culkin também. Então, por isso que eu lembrei ele. Falei, será que era o Macaulay Culkin que tava, já tava se destruindo nessa época, tava, não podia sair de casa? É legal que, é legal se você for olhar a capa desse filme hoje em dia, tem assim, bem grandão na frente. Sharon Stone. Amigo, para sempre. Ela só aparece no filme, cara. Eu já ia falar isso, mano. Ixi, tem ela, né, nesse filme? O protagonista do filme é um menino e o outro grandão, aí tem no filme sempre amigos com Sharon Stone. É isso. Isso aí foi, tá, mano. Putaria. A outro filme ali da minha infância, do Macaulay Culkin também, que marcou, foi o Meu Primeiro Amor. Nossa, ah, cara, esse filme é tenso demais, cara. Aí no final, quando eu vejo o pouco, o cara morreu de novo. Mais uma vez. É o Manel jogando, né, cara? Já morreu de novo, mano. Eu lembrei agora aquele filme que eu coloquei na pauta, O Voo do Navegador, não sei se vocês já viram. Não, Navegador. É com o filho do Stallone aí, que segundo o Joel, Marilyn Manson. Eu acho que é com ele. Segundo eu, né? É o Marilyn Mansonzão do Joel. É, mas o pior é se for verdade, mano. É muito foda, cara. É que o moleque, ele tá correndo com o irmão dele no meio do mato, sei lá no quê. Mason. É, ele e o Marilyn Manson. Ele, sei lá, ele bate a cabeça, aí ele acorda de novo e ele tá no futuro. Aí o filme mostra que ele viajou no tempo, numa nave espacial, é mó loucura, assim. Aí ele acha espacial, cara, que tem que voltar no tempo. Você tá me dizendo que ele acordou e de repente tava no futuro e tinha uma máquina no tempo. Não, é uma história muito bem contada. É, porque ele acorda no futuro, aí ele vai lá e descobre que a casa dos pais dele não é mesmo no mesmo lugar onde ele tava. Aí ele vai pra, sei lá, ele encontra os pais dele, e aí os caras colocam ele na NASA, porque eles acharam uma nave lá que tem uma ligação com ele, uma nave alienígena. Ele deixou lá na Calcaia, né? Só que na vida dos pais dele, ele já... Na Calcaia ele foi abduzido, cara. Eu fui amigo na Calcaia que viu, até porque todo mundo que mora na Calcaia já viu pelo menos uma nave, mano. Eu vi que tô perdendo a nave, ó. Todo mundo de Calcaia tá chipado já. É doido, né? Do Senhor dos Anéis, mano, que eu vi esse livro na época que eu tava no colégio, mano. Eu vi assim a capa, era aquele que tinha um Gandalf na frente, que era uma capazinha verde e tal, aí tinha ele chegando no condado. Eu olhei assim, eu, vixe, mano, um livro tem um magozão na capa e tal, aí, é, beleza, né, deixei lá e tal. Nem li, nem ele. Opa, é, né? Ele olha o magozão na capa, é, tá bom já. Beleza, né? Esse idoso, né? Aí quando chegou o filme, mano, vixe, mano, olha aí, mano, aquele livro lá e tal. É, mas agora quem é, que é doido, o cara massa, no Senhor dos Anéis? Me diga aí. A opinião de cada um. Quem é o cara no filme? O cara é o Aragorn, pô. Cara, é pra o Legolas. Pra ti é o Aragorn. É o Legolas, cara. Pra ti é o Legolas. Pra tu, Joel. Eu acho o Gandalf muito massa. O Gandalfzão. O Joel é o Gandalf. Assim, na época que eu jogava RPG, cara, eu sempre gostei... Eu sempre joguei com muitas classes, mas, tipo assim, eu sempre achei o arqueiro, cara, uma classe muito... Tipo assim, uma classe muito foda, sabe? O cara é arqueiro, velho, tá entendendo? É muito foda. Até hoje eu acho, em questão de realmente fodeção, na época eu curtia muito Legolas. Fodeção de personagens. Fodelância, né? Fodelância melhor. Mas é o melhor. Legolas é o mais foda. Cara, tem a cena deles. Tá ele e o anão brigando, ver quem mata mais. Aí ele sai correndo assim e mata aquele. O elefante gigante. Aí o anão olha assim. É, mas aí só vale um, viu? Muito bom essa cena aí, ó. É massa que ele na luta eles ficam frescando, né? Contando quem mata mais, mano. E eu tô esperando com fé, mas que nesse novo filme aí do Hobbit. Do Hobbit tem umas participações legolísticas irada ali, eu acho que. Não, mas deve ter, né? Eles colocaram ele lá, inventaram ele aí no filme, então ele vai fazer alguma coisa. O cara tem que fazer uma cena zona da ideia, estilo do mamute. Tem que ser mesmo. Lá na luta contra o dragão ainda. É, então ele mata o dragão sozinho. Se ele matar o dragão sozinho, tá bom pra mim. Aí ele derrota o dragão sozinho, né? Vai demais. Vai dar um critical por trás no dragão, né, cara? Ah, mas eu acertei a flechada das trevas no dragão do RPG do Felipe, por que ele não pode matar? Quando, menino? Tu acertou essa flechada aí? Na época que a gente jogava, mano. Tu não tava inteirado, não. Tava eu. É sempre aquela história, né? Pergunta ao cara que não tá aqui pra tu ver como foi verdade. o cara que não tá aqui. Eu me lembro daquela que a gente tava lutando numa ponte e tu morreu. Qual que é o filme mais foda do Senhor dos Anéis pra vocês? Qual dos Retorno três? Retorno do Rei, eu acho muito foda. Aí é uma pergunta muito complicada, viu, menino? É, mas eu sempre defini como nível de luta, né? Porque no, aí é uma pergunta difícil. Porque no primeiro é muita conversa. Quando você era moleque, você queria passar... O primeiro é essencial, cara. O primeiro é essencial. Com certeza, mas quando você era moleque, assim, você não queria ver. Era porrada. Quem é que vai levar o anel? Não, você pior quer que ver não, o sabe? Orc. Pior que ou eu, quando era pequeno, cara, aquela introdução do filme... Porra de anel, né, mano? Aquela introdução do filme, eu, quando eu era pequeno, cara, eu já tinha achado foda. Pequeno não, né? Quando eu já era adolescente, né? Eu acho que quando saiu o primeiro, acho que eu tinha 11, 12 anos, acho. Eu tinha uns 15 anos, por aí. Esse negócio de filme foda aqui em casa era... Eu vi muito filme muito foda quando era muito pequeno, porque tinha... Uma vez meu pai foi na Bolívia. Deixa eu contar a história. Lá vai. Lá vem a história. Senta que lá vem a história, né? Ele Bolívia. Foi... Senta que lá vem a história. Tinha que comprar, eu queria um DVD, aí ele foi na Bolívia trabalhar, não sei do que, e me comprou um DVD lá na Bolívia. Aí chegou aqui, o DVD tinha aquela proteção de local, tá ligado? Aqui, de número 1, um, região, isso. E aí os filmes que ia na locadora, nenhum funcionava. Só tinha os 4 filmes que funcionavam, mas dentro desses filmes tinha Os Suspeitos e A Tormenta, que é dois filmes que eu via, nossa, eu vi umas 50 milhões de vezes. Os Suspeitos é foda demais, viu? Tu é doido. Cara, eu nem entendi, quando era moleque eu nem entendi o final, só vi ele mancando e depois parando de mancar, eu fiquei, meu Deus! Ah, esse, caralho, eu lembrei agora que filme é esse filme é muito massa, mano. Não, não achei não. Vamos lembrar. O Suspeito, é? Os Suspeitos. Vou botar aqui no... Muito bom. Ah, tá fazendo propaganda de graça, né? Propaganda. Parei, o cara faz propaganda. Eu vou botar aqui no... Manel tá ganhando um por fora aí. Começo do Senhor dos Anéis, mano, a parte do Sauron ali e tal. Nossa, aquele epílogo é muito... cena, mano. Aquela... Angaroheim! Só o elfo ali. Aquela cena que aparece o Sauron, joga aquela massa dele, joga todo mundo pra cima, tu é doido. Muito Você fácil. Vê de longe só a galera... Pum, naquele. Mas assim, não é nem só essa parte, cara, é a introdução toda. Tipo, quando começa quem joga RPG, aquela parte que fala assim, ah não, foi tantos anéis pra tá alto, entendendo? Nossa, é muito bom aquilo lá, cara. Aquilo aí vai mostrando, você vai, tipo, mostrando o cara torturado, é, tipo, os dedos dele puxados. Tipo, cara, quando eu jogava RPG, cara, a narração era mais ou menos isso. E eu olhei e fiquei, caralho, velho, que foda, mano, que aquela, foda, aquele prólogo passa de um jeito... O cara que era fã do Senhor dos Anéis naquela época, que era mais velho, ele deve ter chorado naquela hora ali, velho. Porque ele vê a história sendo contada, né, a backstory ali. O cara fica, meu Deus, tá começando mesmo, de verdade. Vamos saber uma cena doideira que eu fiquei triste, eu fiquei puto de raiva, saí chutando todo mundo. Não! Foi aquela... Fuja, seus idiotas. É, fly. Fuso, muito bom, cara. Eu putaria que ele se solta, né? O Gandalf. Não é nem o ele que cai, né? Ele, é não... Fujam, seus idiotas aí. Ele se solta. Essa cena também. É a Yushu are not bad, né? É. Caralho, essa cena é épica. Muito foda. Filme é muito massa. Essa cena foi muito osso, macho. Eu só não, todos... macho. Gandalf, mas como é que pode, mano? E o pior é que todo mundo acha que, tipo assim, todo mundo fica esperando o filme. Tipo assim, eu, como não conhecia seus anéis, antes do filme. Morreu, né, o cara? Eu, quando ele caiu ali, eu fiquei, caralho, meu irmão, agora o grupo tá sem um mago. Fudeu, cara. Fudeu, o grupo sem mago é destinado ao fracasso, cara. É destinado ao fracasso. O cara que joga RPG, mano, sabe que você fazer o grupo sem um mago, você tá muito fudido. Cara. Fudeu, foda, né, cara? Fudeu, cara, fudeu. Agora o Doug, ele falou do Isildur. Muito bom. Lembro do cara, mano. Do Mr. Anderson. É o Elrond, né? Que na época eu olhei pra ele assim, vixe, mano, aí, agente Smith, ó, fazendo El. Aquele cara ali sempre vai ser o agente Smith, mano, pra mim. Mas agente Smith também, o Matrix é muito foda, né, cara? Mas Matrix, aí, esses cara, mano, esse cara deve ser o cara que deve ter ganhado mais dinheiro nessa época, mano. Porque o cara participou da trilogia do Matrix e da trilogia dos seus anéis, mano. O cara, mano. E foi na mesma época, dinheiro, né? Mano. Se ele não ganhou muito dinheiro, ele pelo menos o cara vai marcar a vida de muita gente, né, velho? É, cara, o cara tá, as duas trilogias que na época fizeram muito sucesso, o cara tava junto, mano. Então, ele só não fez participação no Harry Potter. Já escutou essa participação no Harry Potter, mas ele tinha feito tudo da época, né, cara? Agora o Matrix ali, mano, quando eu assisti, eu. Caralho, bicho. Abriu a minha mente completamente, velho. Tá louco, Matrix foi o começo do fim pra mim. Os filmes bons. Porque você começa a ver, porra, meu Deus, eu tô na Matrix, fudeu. Não, porque na época que eu assisti o Matrix, eu fiquei louco, meu, tu é doido, caralho. Filme. O que é que eu tô assistindo aqui, velho? Uma loucura, depois que ele sai, nossa, isso é uma loucura muito louca. Foi legal que assistiu eu e um amigo meu. Aí a gente saiu do cinema, meu amigo olhou pra minha cara e falou assim, eu não entendi. Cara, você é muito burro, velho. Mas eu te confesso que é difícil. O 2 que muita gente ficou, meu Deus, o que tá acontecendo? Que aparece muito personagem novo, né, no 2. Mas assim, cara, na época que saiu o 1, eu tinha o quê? Tinha 11 anos, eu acho. Eu fui assistindo cinema com um maluco que era amigo meu, velho. E o filme foi foda, macho. Quando eu terminei de assistir o filme, irmão, eu saí, meu Deus, cara. Esses filmes que marcam, realmente você lembra onde você viu, né? Eu lembro que eu vi Matrix 1 quando tava pra sair o Matrix 2, Matrix Reloaded. Tava indo no cinema e aí passou na tela quente, sei lá, na madrugada aí, numa noite. Aí eu vi sozinho em casa, na frente da TV. Fiquei maluco, velho. Que depois de ver o filme, fiquei, meu Deus, não posso dormir agora. Outra Matrix. Não, e na época, mano, era a época que não tinha internet direito e tal, a internet tava crescendo ainda. Tu é louco, cara, eu tava na, o quê? Acho que tava no primeiro ano ali do ensino médio, e tinha um amigo meu que também o cara ficou viciado no Matrix, mano. Acho que a gente passava aulas e aulas conversando de Matrix direto, velho. Era, porra, aquela parte ali, muito foda e tal, não sei o quê. E a gente ficava tentando destrinchar o filme todo, cara, é uma loucura, velho. Matrix foi. Matrix é um desses filmes, você pode ver umas 50 milhões de vezes e você não cansa, né, cara? Não é? Cara, acho, mas o Matrix, cara, a parada dele, cara, que é tipo, eu sempre gostei de filme de ação, cara. Muito, tipo, desde pequeno eu e meu irmão, cara, a gente assistia muito filme de ação mesmo. Todo filme de ação a gente assistia. E, cara, o Matrix, ele não era só ação, entendeu? Não. Ele era ação e ele era muito profundo, cara. Eu acho que eu só tinha assistido, parece, do Matrix, cara, o Clube da Luta, cara, assim, que é tipo, estoura sua mente, entendeu? Você fica maluco, cara, quando assiste. O Clube da Luta é outro que é louco. Nossa, esse aí não tem jeito. Esse aí, nossa. Eu lembro que eu demorei pra ver isso aí também. Eu vi... Uma vez tava ia ter um Rapadura Cast do Clube da Luta. Ou não sei se já tinha tido e eu tava vendo todos, assim. Só quando você começa a ouvir o podcast, tava ouvindo todos. Sim. Aí eu ouvi... Aí tava lá Clube da Luta. Eu falei, ah não, vou ver esse filme aqui antes pra eu tomar spoiler. Depois eu venho ver, né? Eu achei que era um filme do Brad Pitt onde ele tinha um clube de que eles lutavam. Rapaz, isso aí foi a maior explosão da minha cabeça, da minha vida. Pra mim, é o melhor filme que eu já vi na minha vida, cara. Pra te dizer que eu assisti recentemente, meu, Clube da Luta a primeira vez. Ô, nunca tinha assistido. Nossa, cara, eu assisti Clube da Luta. Eu assisti Clube da Luta quando saiu o lançamento em fita. Porque eu lembro que na época, meu videocassete tava com um problema. Aí não foi eu que tinha alugado. Meu tio tinha alugado e tinha achado foda. E meu tio, ele também sempre me passou o filme pra me assistir, entendeu? Uhum. Aí ele pegou, não, cara, tu tem que ir na minha casa assistir. Vai ser foda. Ele mora quase visei a minha casa. Aí foi lá, Márcio, a gente foi assistir, cara. E a gente assistiu e o videocassete dele também não tá funcionando. A gente assistiu da filmadora dele passando pra televisão com a fita dentro, cara. Nossa senhora. Tipo, cara... Mari. E o filme era muito... Mano, terminou o filme, cara. O filme era muito foda, velho. Isso, é aquele filme lá. E o pior é que a hora que você vê, a hora que o Tyler Durden, você descobre que ele é o Jack, ou que ele é o cara sem nome. Narrador. Você fica muito louco. Você fica... Porra, mas tava... Pior que você lembra que tava no filme inteiro, assim. As dicas estão no filme inteiro. E ele mostra pra você, né? Mas quando assim... O cara se bate, tal. Eu acho que não dá pra você descobrir, não, cara. Ah, eu acho que não dava pra descobrir realmente. Mas que ele jogou muita coisa na sua cara, assim. Diferente, tem uns filmes que tem uns plot twists, assim, muito loucos. Que os caras tiram da cartola, assim, tá ligado? E não explicam nada pra você. Esse não, esse o cara desenhou muito bem desenhado, escreveu muito bem escrito. É, cara, mas assim, tipo, por exemplo, muito filme desse tipo é facílimo de descobrir. Facílimo mesmo. Por exemplo, assim, tipo, Checkmate. Já assistiu Checkmate? Já. Eu, pra mim, o filme, na metade do filme, tava altamente paia, porque eu já tinha entendido. Já tá Tanto que na época que eu assisti, todo mundo que assistiu comigo falou que era bom. E eu falei assim, meu merda. Porque na metade do filme eu sabia o que ia acontecer. Uhum. E, tipo assim, isso, se você deixar as pistas a ponto do espectador descobrir o final, o filme fica paia. A gente tá falando do Matrix. Eu lembro que o Matrix foi o primeiro filme. Foi o primeiro, não. Foi o segundo filme que eu entrei em cinema, sendo de menor, que eu não tinha idade pra assistir. Que o primeiro filme... Eu fui assistir na pilantragem. Cara, eu fui assistir do inferno. Eu tinha uns 10 anos, eu acho. Aí depois eu fui assistir Matrix, eu tinha também uns 11 anos, eu acho. Ninguém repara numa criança de 11 anos assistindo do inferno, mano. Isso é foda, cara. Eu lembrei disso agora, cara. Aí depois desse, cara, acho que só foi o Sin City. O Sin City tinha uns 14 quando eu fui assistir nesse filme. E a censura era 16. Nossa, Sin City foi um filme que meio que marcou, porque eu achei ele muito ruim a primeira vez que eu vi. Porque eu não entendia, né, cara? Se eu era moleque, e eu fiquei. Que filme zoado, cacete é esse? Uma hora tá sem cor, uma hora tá com cor. Porra, é essa. Aí depois eu vi de novo, cara, é muito foda. A adaptação que o Robert Rodrigues fez, não tem quem fez igual. Assim, achei só o pior que esse filme, cara. Todo mundo fala mal dele, cara. E eu acho muito foda, cara. Nossa, esse filme eu acho muito foda, velho. E como ele foi cortado também, é muito foda. Esses dias eu peguei aqui uma versão estendida. E essa versão estendida, ela tem todas as histórias divididas normalmente. Ah, então, nossa, cara, essa versão é horrível. É horrível, a horrível. A pior versão de você assistir esse filme. É horrível. Que ela versão... tá na ordem normal do filme, cara. Isso estraga o filme, cara. A versão como ela foi cortada pro cinema, velho, é muito foda. O negócio do Robert Rodriggs é que ele é meio trashão, né, e tal. Mas, uhum. Aquele filme, se não fosse feito trash, não tinha graça, cara. O cara pega o carro, acelera, segura na cabeça do cara no chão, mano. Enquanto fuma um cigarro, cara. Aí, cara, isso é muito... Eu fumo um charuto gigante, na verdade. É. Isso é muito escroto, cara. É muito bem feio. Ou quando ele pula, o Marv pula, sai lá daquela casa, explodindo todo mundo, saindo... Cara, mano, ele estoura, mano. Dois caras, o cara vem de carro, atropela, ele pula e dá um chute. Nossa, muito motorista bom. Aí no passageiro, cara. Isso é muito... O Marv é um cara muito foda, cara. aquele filme do Era Uma Vez no México, eu achei divertido, mano. Cara, Era Uma Vez no México também é legal, cara. Achei legal. É dos três músicos, né? O Robert Rodriguez, ele é um bom diretor, só que você tem que olhar o filme dele de uma maneira... Ele só erra quando ele vai fazer Pequenos Espiões, essas coisas. Ah, não. Que aí não tem jeito. Não, aí, peraí, calma aí. Fale mal de Pequenos Espiões, não, cara. Que ele, pra criança, é muito bom. Porque eu assisti, achei uma merda. Mas meus primos, que eram bem mais novos que eu na época, assistiram, cara, e se divertiram pra caralho. Eles acharam muito da hora o filme. É foda, hein, meu. Eu assisti, eu lembro que eu assisti... Daqui a 15 anos ali, ver o que é que eles vão achar desse filme. Eu lembro que eu assisti o Pequenos Espiões 3D, cara, no cinema. Foi o primeiro 3D que eu vi na minha vida, assim, eu acho. Também foi o meu. Eu sou meio vesgo. Eu sou meio. Meu vesgo? Não, meio cego, cara. Tipo assim. Eu lembrei de vesgo que tem um amigo meu que ele é vesgo e diz ele que quem é vesgo não consegue ver 3D, sabia? Ah, é? Diz ele, né? Não sei. Porra. Eu tenho problema de visão, eu não vi diferença, não. Eu tenho problema de visão seríssimo. Por isso que o 3DS, quando eu tinha lá aquele ajustezinho, eu não via diferença. Pra mim ficava mal feito. Vamos falar de Pulp Fiction, então. Vixe Maria, o cara puxou logo o Tarantinozão. Caralho, mas o cara empurrando o cara lá é muito escroto, mas... O Pulp Fiction é um filme que foi responsável por eu gostar de cinema, cara. Até gostar de cinema assim do jeito que eu gosto, de procurar quem é o diretor, quem é que fez, como é que faz. Eu sempre assisti muito filme, eu nunca entendi, eu nunca decorei nome de ator. Eu sou horrível pra decorar nome de ator. Sou horrível pra decorar nome de filme. Mas, cara, Pulp Fiction, o meu irmão falava assim, meu irmão ficou maluco, cara. Ele é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Cara, meu irmão é muito foda. Cara, o Fiction Tarantino foi quando eu perguntei pra mim mesmo, quem é que fez essa porra, cara? Porque o cara tem que ser muito foda pra fazer esse filme. É, macho, Pulp Fiction, cara, quando eu vi ele, cara, eu achei ele um filme que era muito massa, cara. Muito massa mesmo. Porque ele tem aquela parada, a mesma parada do tipo assim, uma porrada de coisas jogadas em um aleatório. É, um filme não linear, né? Que você fica, cara, se perguntando o que vai acontecer. É uma loucura, que faz, né, em todo sentido, né, cara? É a coisa mais random, é a coisa randômica mais certa que tem, né, cara? Exato. É uma loucura muito foda, cara. Parece que o cara jogou o filme assim num furacão e deixou rolar, né? É, cara. É um filme que tem pior, várias cenas. Que você viu de outra volta morrendo e você via ele lá com a mulher, depois você fica, caralho. Exato. É bem isso, mano. Cara, assim. Aí depois, cara, que você termina o filme, tudo se encaixa, cara. Aí você fica, caralho, que foda, mano. É tipo o meu, que é o Amnésia, né? É. É, e não é, né? Porque o Amnésia, ele é um... O Amnésia também é um filme muito foda. Mas o Amnésia, ele tem uma linha do tempo. A linha do tempo é o tralho. Mas ele vai, é uma linha indo, outra voltando. Aí as duas se encontram, puf, e formam o filme. Ah, sabia Amnésia. Que o... Sim. O cara que fez Amnésia foi o Christopher Nolan, né? Sim, sim. O irmão dele tinha escrito um conto, que era o filme. E eles estavam conversando numa viagem de carro, e ele, o irmão dele tentou vender o filme pra ele, né? Pro Christopher Nolan. Aí o Christopher Nolan achou legal a ideia e tal. E aí um dia o irmão deles separaram, né? Ele tava fazendo outra coisa. E ele ligou pro irmão dele e falou... É, você lembra aquele filme lá que você falou pra mim? Então, eu já descobri como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer ele todo não linear. Todo indo e voltando. Vai ser uma loucura. Aí o irmão dele falou... Isso é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Não teve fé. Daí o maior clássico do cinema. Um dos maiores clássicos do cinema, né, velho? Caralho, cara, macho, esse mostrou filme... Demais, esse filme, mano... Tem cenas, cara, que são muito escrota, cara. É muita loucura, né? Aí você tá, de repente, vendo tudo. E, de repente, uma hora volta e ele tá correndo. Meio do nada. Ele correndo assim no meio dos trailers. Ele para assim. O que eu tô fazendo aqui? Aí eu tô correndo atrás do cara. Aí ele vira pro cara, começa a correr atrás dele. Aí o cara dá um tiro nele. Ele, não, eu tô correndo dele. Aí ele vira ao contrário e sai correndo, mano. É muito engraçado, velho. Tem umas horas realmente... Loucura, você fica... A amnésia é uma loucura foda, bicho. Ele fica falando no telefone com o cara, e ele não sabe nem o que ele tá falando. Essa é a parte linear, né? Aí ele tira, assim, o negócio da tatuagem, o band-aid, e tem, tipo assim, nunca tendo telefone, né, cara? Exato. O cara, que pariu, velho? Ele te liga. Foi a minha abertura, cara. Tipo assim, o cara, ele... É que nem porque o cara lá da frente, quando ele tava falando, o cara fala assim, é, cara, eu sou exatamente o oposto de você. Porque pra você, você faz tudo de trás pra frente, eu faço tudo no caminho normal, entendeu? Porque ele fala, eu não posso confiar na minha mente. Então ele vai confiando nas lembranças dele, que ele tem escrito, tal, tal. Ele não pode confiar na própria cabeça. Eu me lembro quando eu assisti esse filme aí, mano, um amigo meu que falou pra mim, ele disse o conceito, né, do filme. Não, o filme tem cenas de trás pra frente, o filme todo é de trás pra frente e tal. Aí o caralho, bicho, como é que... Aí eu fui assistir, né? Aí eu, vixi, meu irmão, eu assisti o filme, eu fiquei muito puta merda, mano, que filme foda, mano. Acho... A construção do roteiro é muito foda, mano. Eu tinha assistido esse filme quando eu era bem novo mesmo, acho. Eu não, tanto que eu não tinha lembranças desse filme. Eu lembrava da cena que ele falava assim, o carinha, ele gostava de comercial porque era coisas curtinhas. Aí eu voltei a assistir há pouco tempo atrás, cara. E meu irmão, eu tipo assim, foi a coisa que mais pra minha cabeça, cara. Tipo assim, porque eu acho que quando eu era mais novo, eu não tinha entendido direito a parada, entendeu? Uhum. Quando eu assisti mais velho, cara, eu achei foda demais, mano. Porque, tipo assim, ele, até o... Ele não é complexo, ele tem que ser incompreendido. É foda demais, mano. Quem foi que botou aqui na lista o Tropa de Elite? Fui eu, cara. Tropa de Elite é muito foda, velho. Eu não assisti nessa época aí, já não foi a minha adolescência. O cara já tava trabalhando ali, aí era... Eu também. Foi foda, porra. Foi até mais novo que a gente, né? Pra mim, tipo, eu vi o Tropa de Elite. Tem Eu tenho 20. Eu tenho 20, cara, mas... Eu me lembro que quando... Já tava trabalhando com o Tropa de Elite. Tropa de Elite 1? No 1. Ô, louco. Vixe Maria, trabalhando com 14 anos. Não, cara, mas eu acho que eu não sei se eu assisti. Eu assisti quando lançou, assim que lançou o cinema, que teve aquele boom, né? Nossa, não, eu assisti o Pirata. Todo mundo assistiu o Pirata, mano. Foi sucesso na pirataria, mano. Eu lembro que meu primo e um amigo nosso, eles vieram aqui e falaram, nossa, cara, a gente viu um filme aí, já viu duas vezes. Filme muito louco, brasileiro, filme muito louco, foi não sei o quê. Aí eu fui lá ver, a gente assistiu mais duas vezes na casa deles lá. Vixe, mano. Piratão, filme. Nossa, é muito bom, cara. Eu me lembro quando eu assisti, mano, foi um sucesso tão grande, mano, que todas as frases desse filme aí viraram... Pois é. Memes, mano. Memes ali na época. Pois é, o meme daquela época ali. Na época viraram meme? Até hoje eu vejo o cara, o Capitão Nascimento chega pro cara da boca, né, que tá fumando, ele fala assim, pá, você sabe que eu vou, você tem que proteger o ADC. O cara fala assim, eu sou só o suporte. Aí o cara bate, pá, só o suporte? Só o suporte? Como assim? O cara ia no restaurante nessa época, né, terminava, pedia a conta, o cara falava, não, cara, deixa na conta do papo. Bota na conta do papo. Essa época aí foi a época da piada. Acho no trabalho, mano. Senta o dedo nessa porra, qualquer coisa. era sempre dentro dessa porra. Tava trabalhando tipo numa agênciazinha de publicidade, mano. Fatiou, passou. Os caras eram direto, mano, falando frase do filme, mano. Direto, mano. Mas era isso mesmo, né, mano? Chegou uma hora que tava enchendo o saco, velho. É doido. E o 2 também, cara. O 2 é muito melhor que o 1, velho. Negócio de pede pra sair, não sei o quê. Pede pra sair, verdade. Era pede pra sair, clássico. Puta, era tropa de elite, mano, na época. E o pior, tipo assim, o pior que foi, o pirata foi tão grande, a pirataria nesse filme, que eles lançaram a parada de, tipo assim, a lenda urbana de que teria, que o final não seria aquele, né? É. E que, na verdade, aquele é o final mesmo, né, cara? Tem diferença. Tem algumas diferenças, né? Eu lembro que eu ouvi, tinha uma legenda em inglês, né? Porque o Padilha falou que o que aconteceu foi que eles tinham que ficar mandando pros dois produtores do filme americano e um europeu. Ficar mandando cópia pros caras porque eles tinham que aprovar, não sei o quê. E aí uma dessas cópias vazou. E olha só, o foram mandar pro Torrent, aí se fuderam, né? Não, mas aí que... foram mandar pro Torrent, né? Mas aí que tá, cara. Tipo assim, o primeiro vazou e fez sucesso talvez por isso, viu? Talvez se fosse pro cinema, ninguém tinha dado crédito, mano. Porque, tipo assim, primeiro que ia começar, vamos supor, Joel. O cara chega pra tu e fala assim, macho, tem um filme brasileiro foda no cinema. Tu vai assistir no cinema? Tropa de Elite, mano, ele fez sucesso, mano, no cinema. O primeiro. Depois, né, cara? E uma coisa, nessa época, eu lembro que eu assisti uma entrevista com o nome do principal, com o nome, o Wagner Moura, né? Sim, sim. No Jô Soares, ele disse assim, não, vazou e vazou uma cópia incompleta. Ele diz isso, cara, eu lembro perfeitamente. Incompleto foi o Wolverine, véio, que a galera baixou da internet todo sem efeito especial e tal. Eu não baixo um pirata, eu só assisto original. Não baixa, não. Compre no link brasileiro, inclusive. Eu me lembro que o meu chefe lá do trabalho que eu tava baixou o Wolverine, aí se fudeu ali, que não tinha efeito ali. Se você baixou o filme do Wolverine, você merecia se fuder, né, cara? Que é muito ruim, velho. É, pois é. Se você baixou o filme, se você tivesse completo, você já se fudeu. Na verdade, completo, ali, se fudeu muito, ali, velho. Ali quem te fudeu foi o estúdio, né? Que ele te fudeu duas vezes aí nesse caso. Macho, eu lembro que depois do Tropa de Elite, porque como foi o boom de filme de ação, né? Tentaram lançar um filme de ação brasileiro, né, cara? Federal, né? Nossa, cara, que mano. Isso! Aí fizeram tipo Besouro, que foi mostrou que realmente Tropa de Elite é um milhão, né, cara? Lançaram ali o Federal, mano, que o policial principal, o Celton Mello. O Celton Mello! Você fica esperando o cara fazer uma piada o filme inteiro, né? Ele é aquele estilo de edição ali do Alto da Compadecida, do Espera e Prisão dele, que ele fala rapidinho assim. Não sei, só sei que fala é assim. Rapidinho ali, os diálogos em rapidinho. O Alto da Compadecida, cara. Foi esse filme muito bom. Na verdade, o Alto da Compadecida eu assisti primeiro a série. Não sei se vocês assistiram. Ele é uma série que foi cortada pra virar filme, né? Pois é. A série, cara, foi foda demais. E foi um filme também muito bom. Filmezão foda, mano. Um dos melhores filmes brasileiros, mano. Eu acho que é a melhor comédia brasileira. Brasileiro também é bom, cara. O Brasil, cara, faz filmes de comédia romântica. Muito ruim, mano. Tá doido? Comédia romântica. Não, assim, faz filmes de comédia romântica muitos, entendeu? E alguns deles são razoavelmente bons, cara. Tipo, Lisbela do Prisioneiro, cara, é legal. Já assistiu? Sei, é bom. Pois é. O Brasil faz filme bom, cara. Aqui, falta aqui é muito marketing, tá ligado, dos filmes. Não faz, cara. Porque venderam aquele filme Meu Tio Matou um Cara, fizeram um marketing danado e filme é uma merda. Ah, mas aí é os filmes que entram no circuito da Globo ali, tá ligado? Esses filmes aí, com certeza. Se eu fosse você, o cara até fez uma sequência. Nossa. Como é que se faz uma sequência daquele filme? E foi filme? A sequência mais esperada pra ser zoada, né, cara? Todo mundo esperou pra zoar ela. Aquele filme O Homem Que Copiava é foda, mano. O Homem Que Copiava. Esse filme é muito foda, cara. Eu acho irado, cara. E o filme tem história. Ele tem o melhor conceito de perseguidor que tem, né? Que fala assim, olha só, quando você estiver perseguindo uma pessoa, você passa na frente dela pra ela não perceber. Ela vai notar, né? E é muito bem amarrado. Aí ele passa na frente dela e desce primeiro que ela, cara. É muito escroto isso. Quando o cara morre lá nos espinhos, nas estacas que ele colocou. Cagalhão! E pula e vai, pum, morreu. Já era. E é muito... O filme começa... Ele é meio engraçadinho, só que ele começa a descarrilhar pra um lugar dramático pra cacete. Fica foda, cara. É muito bom mesmo. Tanto a trama do filme, a história, tudo é muito bom. Os atores são bons. Uhum. Aquele maluco lá, o nome dele, o principal, é o Lázaro Ramos, ele é um bom ator, cara. Ele faz papéis ruins, mas ele é um bom ator. Mas eu não gosto dele nesse filme não, hein, cara. Esse filme, ele tá meio... Ele é bom porque o personagem dele... Porque o filme é muito bom, mas... Ele é muito, sei lá, esquisito no filme. Mas ele, ele tem que fazer uma parte esquisita. Ele é o cara esquisito da copiadora, entendeu? Ele faz esse papel muito bem, cara. Ele é um esquisitão, cara. Tipo, operador de fotocopiadora. Pois é. Ele é como se fosse um nerd, né, no filme. Eu fui em um determinado lugar aqui de Fortaleza, cara, e eu tenho certeza que tinha um maluco que tinha esse mesmo trabalho. Na entrada, tinha um maluco com esse trabalho. Cara, eu olhei pra esse cara, eu olhei pra ele, eu olhei pra cara do meu irmão, aí falei assim, o meu irmão olhou pra mim e falou assim, MIB, né? Esse cara é um ET. Tem gente que o cara olha assim e o cara, não, mas esse bicho é um ET, meu. Esse bicho aí é um ET, velho. O cara olha assim. Inclusive, eu acho que eu vi um essa semana, mano. Dos filmes, como eu falei, eu assisti o Clube da Luta recentemente, véio. E, cara, o filme explodiu a minha mente, mas é doido, meu caralho, véio. Como é que eu deixei um filme desse passar, velho? E o pior, cara, é que tu deixou de assistir porque quis, né? Porque todo mundo fala do Clube da Luta, velho. Pois é que nem hoje no curso, a gente tava hoje no curso, aí todo mundo falando do Clube da Luta, aí teve um maluco que falou assim, ah, eu não assisti ainda. Aí todo mundo veio pra casa, ele falou assim, é tipo um suicídio cultural, cara, você não assiste o Clube da Luta. Pior que o Clube da Luta, ele, quando ele saiu no cinema, ele não fez tanto sucesso, porque na época que ele saiu, na mesma época que ele saiu, teve um problema de... Acho que um daqueles malucos nos Estados Unidos que tem periodicamente nos Estados Unidos que um cara massa todo mundo num lugar. Aconteceu duas vezes no mesmo ano, mano, no Matrix e no Clube da Luta. Então, velho, aconteceu nesse ano e aí o Clube da Luta, aí os caras, tipo, como tinha violência envolvida no filme, era o Clube da Luta, e aí a galera lá nos Estados Unidos, os caras mais da extrema direita ficaram malucos e a publicidade foi muito ruim pro filme. É, mas aí que tá. Se você for parar pra pensar, toda vida tem isso, né, cara? Que é tipo assim, teve um filme bom, passa despercebido, cara. Muitas vezes, isso é normal. Muitas vezes mesmo. Tipo Blade Runner, cara. Blade Runner, na época que saiu, foi uma bosta. Tipo assim, de questão financeira. Cara, 10 anos depois, foi um sucesso desgraçado. A maioria dessas coisas boas só são voltadas depois, cara. Porque eles não são filme blockbuster, entendeu? Uhum. Se você vai fazer um filme de sucesso, ele é blockbuster, cara. Ele não é um filme inteligente, ele é um blockbuster. Scott Pilgrim foi outro filme que passou também recentemente, que eu vi, cara, que foi muito foda. Scott Pilgrim, cara. Cara, eu li a primeira HQ só do Scott Pilgrim. O que eu gostei do filme é a trilha sonora, cara. Porque, tipo, na HQ não tem trilha sonora. A trilha sonora do filme, cara, é incrível, velho. É incrível. E ele vai abrir a porta e tem aquela Zelda pegando tesouro, sabe? Ele abre a porta. É muito legal. É muito bom. Muito bom. Não, tu sabe que o Scott Pilgrim, eu achei legal. Ele tem muita referência de videogame e tal, não sei o quê. Mas eu achei pai por causa do Michael Cera, mano. O Michael Cera ali, ele não tem carisma nenhuma. Já no Scott Pilgrim, na HQ, mano, o cara é foda, mano. Ele é muito foda. Na HQ, assim, mano. Ele. Pode ser isso, então, que eu gostei mais que vocês, porque eu não tinha visto a HQ antes. Ah, você sabia que a HQ e o filme, elas foram escritas, tipo, simultaneamente? É, o cara, quando vendeu os direitos, ele tinha escrito só o primeiro livro, né? O autor do Scott Pilgrim falou que uma vez ele pegou o roteiro, né, e já tinha um final. E ele falou, nossa, esse final aqui é bom, eu posso usar na minha história, na HQ? Tipo, o filme acabou contribuindo pro próprio quadrinho. Cara, esse negócio do Deus Ex Machina foi a única coisa que eu não gostei, né, cara? Que é tipo assim, do nada, cara. É do nada ele ganhando o cara, velho. Mas a mensagem do filme, cara, é excelente, cara. Que é tipo assim, você não pode deixar... Que é tipo assim, não deixe Brotos para trás, porque eles voltarão pra te buscar. Nada. Porque é tipo assim, no Scott Pilgrim, a história basicamente é o seguinte. É uma porrada de coisa mal resolvida, tanto dele quanto dela, entendeu? E aquilo vai se acumulando tanto, que vira uma merda gigante, cara. Pros dois. Porque tipo assim, ela tem 7 casos de namoro mal resolvido. E ele tem uns 2 ou 3. E é muito engraçado o filme, como o filme foi montado também, é muito bom, cara. A edição desse filme é muito bom. Eu acho a mensagem do Scott Pilgrim genial. Não sei se vocês já viram os outros filmes desse diretor. Não. Ele fez aquele Hot Fuzz, aquele Todo Mundo Quase Morto, não sei se vocês já viram. Nossa, sim, Todo Mundo Quase Morto é muito bom, cara. É muito bom, cara. E ele vai fazer o Homem-Formiga, velho, da Marvel. Olha aí, vai ser o Michael Cera, não, né? Não, acho que não. Todo Mundo Quase Morto, macho, eu assisti ele há pouco tempo, meu amigo que me falou dele. Ele falou, macho, tu tem que assistir esse filme, ele me passou esse e outro que eu não assisti ainda, que é de um asilo contra os zumbis, eu acho, uma parada dessa. Ele vai lançar esse filme, o Todo Mundo Quase Morto, ele faz parte de uma trilogia, que é esse outro Hot Fuzz, que eu não lembro o nome em português. Hot Fuzz é qual é? É um que é um policial, que ele é muito foda, ele é de Londres, e ele é tão foda, que ele dá muito trabalho pra polícia de lá, tá ligado? Ele prende todo mundo, então os caras, o sargento manda ele pra uma cidadezinha onde não tem crime, quase. E aí acaba que ele se envolve lá com os caras da polícia, e tem um caso de crime lá pra ele resolver, no final. É mó engraçado, até. Mas é por mesmo que é uma estilo. Trilogia? Porque é uma trilogia com esses mesmos atores, tá ligado? É o mesmo cara, os mesmos atores que fizeram Fuzzworth. Ah, saquei. Esse Hot Fuzz. E o outro vai sair agora, que chama The World's End. Que é um... Eu não lembro o nome em inglês, ou em português também. Mas parece muito legal. Fim do mundo? Deve ser. Só um chute. Pode ser. Mas do jeito que os caras daqui... Os caras que resolvem os títulos em português são malucos. É capaz eles arrumarem um título muito pior. Tipo, sem dúvida. Falar em fim do mundo. Um filme de comédia, né? Mas só uma coisa dessa. Mas pior que esse filme, ele é muito legal a história dele, pelo menos até onde eu sei. Que são os caras resolvem fazer um circuito de pubs, de beber em pubs. Assim. Eles fazem, tem 12 pubs e eles têm que ir bebendo até o final, até o final do fim do mundo, que é o nome do último pub. E aí parece que tem zumbi no filme, tem um par de coisa muito louca. O cara, tipo, tirou todas as referências dos filmes e vai colocar no mesmo filme. É, mas vocês falaram aí de títulos de filme traduzido. Vocês não ficam com aquela sensação ruim quando o narrador, o cara que lê as placas, fala o nome do filme no começo do filme, não? Não, cara, porque isso é importante, entendeu? Isso é importante. Porque vai aparecer o título, o cara tem que falar. Eu acho que é um pouco de... Cara, sei lá, né? Não precisa daquilo. Eu fico estranho, mano. O cara tá assistindo ali Batman, Cavaleiro das Trevas. Não, aí eu tô falando o seguinte. Vamos supor que uma criança tá assistindo Rei Leão. Aparece na tela um nome, a criança fica olhando pra aquele nome. O Rei Leão. Que é. Ele tem que ler pra criança, entendeu? Aparece assim, Batman. E dublado, não é feito pra quem... Batman. Na minha opinião, né? Não é feito pra quem quer assistir desse jeito. Você quer assistir o filme assim, mais... Mas eu acho que isso aí, adulto, isso aí parou um pouco. Adulto. Né? Você assiste legendado, assiste sem legenda. Eu não sei, faz tempo que eu não vejo um filme dublado. Os filmes dublados que eu vejo é só animação. É porque o filme acaba, mano, do Batman. Aí aparece, pum, aí, The Dark Knight, aí. A música, o cara, puta que pariu, o cara empolgado. Aí vem aquela voz. Aí o cara vai... Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas olha só, vamos supor que tem lá um senhorzinho que gosta de assistir filme, mas ele é analfabeto. Aí aparece o nome na tela. Mas aí não precisa saber o nome. Ele vai é claro que ele precisa. Tem lá, apareceu uma coisa na tela. Basicamente, isso serve pra te mostrar informações que estão na tela pra quem não consegue entender a informação, entendeu? Mas aí o cara, porra, como assim? Cara, se tem um analfabeto assistindo Batman, ele pode assistir Batman não, só porque ele é um analfabeto. Não, ele pode, mas então, ele merece saber o nome do filme. Mas ele vai saber o nome do filme, não tem como, vai. Cara, o cara não vai pro filme sem saber o nome do filme. Cara, em inglês? Não, em qualquer... Ele tem o nome escrito em inglês na tela. Ele não consegue vai ter, nem vai, okay. Vai ter ele um quer saber o que é aquilo. Como é que ele vai saber? Vai ter um pôster lá fora, ele vai perguntar o que filme tá passando aí. Aí vai tá escrito. Até porque ele tem que falar o nome do filme na hora que ele for comprar um ingresso. Eu quero comprar o ingresso. Mas eu tô dizendo o seguinte, no pôster, no ingresso, nada tem um filme em inglês. Tô dizendo que a dublagem disso é exatamente pra passar a informação que tá na tela pra quem tá assistindo e não consegue entender a informação. Até porque o cara que fala o nome em inglês ali, o cara for pedir um ingresso, o cara falar o nome em inglês, o cara é um babaca do cacete, né? O cara chega assim pra atendente aí... Me dá aí o ingresso pro The Dark Knight. Aí o cara... Eita, acho outro filme ali que eu assisti que foi uma explosão ali de cabeça foda, foi Os Infiltrados. Nossa, Deus do céu, mano. Eu quero assistir a versão original dele. O chinês, não? Eu não consegui assistir ainda, cara. Eu não consigo achar essa versão. O DVD não tem. Não tem canto nenhum, cara, essa porra. Os Infiltrados é um filme que você... O Scorsese, ele te dá porrada o filme inteiro, né? O que você acha que vai acontecer, nada acontece. No final que você tá... Ah, finalmente... Mas o filme não é dele, não. Não, os Infiltrados? Sim, é o filme... Eu tô dizendo, o filme, ele fez uma adaptação do que já existia. Não, sim, mas eu quero dizer... Já ia dizer, caralho, os Scorsese não foi infiltrado? Como assim? Então eu tô falando tanto, porque disso que ele tá falando, que é tipo uma explosão de cabeça, porrada todo canto, isso já é do filme original, entendeu? Não, sim, mas eu tô dizendo até como adaptação também, né? Foi o cara que fez. Sim, a adaptação dele deve ter sido genial, né? Que todo mundo gostou. Eu não sei como é o original, mas falando assim, isso deve fazer parte do original, provavelmente. Não sei, eu não vi a original. Também não vi. Eu procurei, mas não achei. Aqui no Brasil achar filme é complicado. Mas o negócio, mano, é porque ele dá um... Vocês já tentaram procurar, tipo, um filme, tipo, Meu Vizinho Totoro, alguma vez? Nausicando o Vale do Vento? Não. Essas coisas são quase possíveis de achar, cara. Nossa, eu achei um filme que eu via quando era moleque, aqui, quando era criança mesmo, que era uma outra daquelas fitas que eu tinha, que eu vi milhões de vezes, só que eu acho que ninguém tinha. Ninguém viu esse filme na vida, só eu e uma galera que viu no YouTube agora. Qual? Chama Merlin e os Dragões, cara. Nossa. Merlin e os Dragões. É uma animação... os dragões. É uma animação tão mal feita, cara, que... Nossa. Só que é muito bom o filme. Pelo menos eu acho, até hoje, porque é muito... Tem uma historinha. O filme inteiro é um voice... ele é contado. Então, pra quem não tem quase diálogo nenhum, o diálogo é entre o Merlin e o Rei Arthur no começo do filme, e o Merlin encontrando pro Rei Arthur como é que foi a infância dele. Mas é muito, muito foda, cara. Deve ser paia pra... Teve um filme... Ó, cara. É, na moral, cara. Teve um filme do D&D. É muito bom pra quem é criança. Vocês chegaram a assistir um filme que teve o D&D? Não, fala isso aí, vem, né? Já estamos entrando no filme bosta, né? Não, sacanagem. Meu Deus do céu. Bom, esses dias que eu descobri um filme, eu tava passando filmes na TV aqui, e aí tava passando o filme do He-Man, cara. Que filme escroto, cara. Filme do He-Man. Com o Dolph Lundgren, tá ligado? Mestres do Universo. É, Mestres do Universo, isso aí. Nossa, cara, é muito... É o que ele vem pra Terra? É esse mesmo. É o Power Rangers da época, né? Esse eu acho que é outro filme que, se você encarar como um filme de comédia, vai ser engraçado. Não vai dar certo, cara. Tu vai falar disso tudo, vai falar igual o Mario. Ah, Mario, se você encarar como um filme de comédia, vai dar certo. Não, vai, cara, é uma merda. Mario, nossa, nem engraçado, cara. Mas esse chega a ser engraçado. Ah, é, né? Quando mexe com coisa que você gosta, você leva a pele, né? Esqueleto ali é muito escroto, mano, desse filme aí. Nossa, não faz sentido nenhum aquilo lá, cara. E uma hora que aparece o cara, meu Deus do céu. Ele é meio hobbit, assim, o mago que é meio hobbit, é um anão. A gente ia falar também do Donnie Darko. Eu queria xingar ele um pouquinho, a gente pode? Donnie Darko é um filmezão que é uma loucura foda, né? Macho, eu assisti, a primeira vez que eu assisti Donnie Darko, tava eu e meu primo jogando um jogo online. Não lembro o que era, não sei se era Priston, era Gumball, era uma porra dessa. A gente tava jogando, aí tava passando o filme, a televisão ligada, nós dois jogando, cada um no computador, e a televisão ligada. Aí a gente, tipo assim, quem já jogou Gumball, sabe que você faz uma jogada e tipo meio ano esperando pra você fazer a sua próxima, né? É. Aí a gente assistiu um filme, aí de repente, tipo assim, o filme acaba. Aí eu olhei pra cara dele e disse, que merda foi essa? Ele, eu sei, mas só sei que foi muito ruim. Vamos voltar pra entender. Aí a gente foi voltar o filme, cara. A gente assistiu umas 3 vezes seguida, cara. Esse filme não faz sentido, cara. É que eu não lembro direito, mas eu sei que o acidente que causou a morte dele lá no final... Sim, o acidente, pra quem não sabe, é uma turbina de avião que veio do futuro pro passado. Só que, se caso ela não tivesse caído lá, ela não teria ido, entendeu? E pelo fato dela cair, a mãe dele não viajou, então o avião não saiu, então não tem como ter caído. Então volta pro começo, onde tá todo mundo vivo. Jesus. Qual é a solução disso? É por aí, quase isso aí. Mas eu indico pra quem quiser assistir, pra assistir, porque é um filme que marcou muito uma época, cara. Pior que esse filme foi um dos filmes do Jake Gyllenhaal, um dos primeiros filmes que ele fez. E ele fez com a irmã dele também, a irmã dele no filme, a irmã dele na vida real, a Meg Gyllenhaal. E depois ele fez o Brokeback Mountain. Esse filme é de 2001, cara, é bem antigo até. Estaria se ele tivesse no Donnie Darko, aí aparecesse o coelhozão gigante, aí o coelho tirava a máscara, o Heath Ledgerzão. Nós vamos se ver na montanha. Eu assisti Street Fighter no cinema. Nossa, cara. Nossa. No Van Dammezão, velho. Ah, macho. Aquele filme lá é clássico adaptação dos Estados Unidos, né? Os caras querem fazer uma coisa e acabam fazendo merda. Outra. Merda. A palavra é merda, né? Outra não. Eles não sabem acabam, como é. Eles querem fazer uma coisa e acabam fazendo merda, tá? Não sabem como fazer e fazem de qualquer jeito, né? Eu me lembro, velho, que eu era bem pequeno ali quando assisti o Street Fighter no cinema. Aí eu tive que ir com meu pai me levou e tal. Aí quando terminou o filme, aí eu olhei pra cara dele, ele olhou assim, aí, que diabo de filme é esse? Diabo de filme é esse aí, velho? Não, cara, e o Ryu e o Ken, cara, são ridículos, cara, nesse filme. Mancho, é sério, dava pena, cara, de assistir aquilo, velho. Eu ficava com vergonha pelos atores, velho. né? E eles estão interpretando como se fosse uma coisa foda, zona. O cara que fez o Bison, cara, ele, daí em diante, cara, só declínio, né, mano? É, ele morreu, mano. Depois morreu? Morreu, depois que fez o filme, morreu ele. É um negócio que no final do filme do Street Fighter, ainda tem assim, esse filme é uma homenagem à dedicatória à memória de Raul Julia. É o cara, puta que pariu. Ele merece ser lembrado como... Tio Chico. Mortícia, Vandinha. Vandinha? É. Tio Vandinha, cara? Vandinha. Tropeço, é o Gomes. Mano. Gomes. Depois que teve a dedicatória dele no Street Fighter, ele se debateu todinho no túmulo, né? Né? Eu me lembro de ter assistido também no cinema, mano. Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha de Abel. Vixi. Eu vi no cinema, quando terminou, meu pai tava dormindo. O pai do Joel, só levava o Joel nos filmes, dos piores filmes que eu tive. Mas assim, o Cavaleiros do Zodíaco, na minha opinião, tem um dos piores filmes de anime, cara. São muito ruins os filmes do Cavaleiros do Zodíaco, cara. É, muito... muito cara, ruim é... mesmo, velho. O filme de anime foda que eu acho é o do Yu Yu, mas Yu Hakusho é foda o filme. Eu assisti Godzilla também, o americanozão, Godzilla. Nossa, cara. Nossa. Meu Deus do céu, mano. Esse Godzilla eu assisti no cinema também, cara. Nossa. Quando eu vi, que putaria é essa, mano? Macho, a única coisa boa desse Godzilla foi os action figurezinhos que eu tinha. Tinha um action figure daqueles bichinhos pequenininhos que ele saltava, sei lá. Tinha um que era um réptil. Hã? Um réptil. Um réptilzinho, cara. Caraca, eu tinha um action figure daquele, cara. Era muito lindo, velho. Era muito bem trabalhado, velho. Mas tirando isso, cara, o filme é muito ruim, mano. Quero ver vai sair o remake, né? Monstros gigantes estão em voga aí agora. É, mas, cara, o remake tá saindo desde sempre, mano. Godzilla. Não, mas agora os caras estão filmando e tudo mais. Não, mas realmente... o Godzilla sai desde sempre, mano. Ah, sim. O Godzilla sai desde que minha avó. Mas aí são sequências. Minha avó era virgem, tem Godzilla, cara. Minha avó era virgem. Não, o Godzillazão, eu só confio se for bom, se for japonês. Ah, se for japonês vai ser muito bom. Vai ter o Godzilla, o dragãozinho fica do lado do Godzilla. Aí é foda. Vai ter provavelmente uma criança que chama ele. E o Greasyzão aí, o Doug. Qual? Greasy, cara. Greasy. Que tu achou filme pai, que eu... esse filme aí, velho. Não, eu não achei. Ele só é. Eu achei escroto, divertido, né? É divertido. Só que é muita dança. Pro cara que cara, é que sabe qual é o problema desse filme? É o mesmo problema que eu tenho com o Ritmo Quente. O cara detesta Ritmo Quente, velho. Sério. Ritmo Quente. Que é uma bosta. Todo mundo diz: ah, Ritmo Quente é um filme muito bom. Meu, uma merda, mas Ritmo Quente, cara. É o mesmo problema que eu tenho com o Ritmo Quente. É os filmes de dança, né, velho? É os filmes. Hoje em dia o nome disso é High School Musical. É a mesma linha. O Grease é bem nessa pegada mesmo, High School Music, só que dos anos 50, né, cara? Não, mas o Ritmo Quente, ele pelo menos é um pouco mais macho, né, do que o High School. Ah, é. Muito mais macho. Ixi, mas eu nunca vi esse filme não, hein? Ritmo Quente. É, procura e assiste, é bom. Tá louco. Você vai gostar. Aí tem um monte de gente me xingando porque eu tô xingando Ritmo Quente, porque esse filme é conhecidaço, todo mundo gosta dessa merda. É, eu não disse que gostava não, tá doido. Tu gosta, então quer dizer que gosta, porque eu disse que é igual High School Music. Eu me vive. Ah, não, é isso. Ah, Ritmo Quente, já vi sim, pô. O cara usa uma roupinha colada, velho, fica... Lógico, eu tenho o Patrick Swayze. É, aí o cara fica balançando só o quadril, mano, com a roupinha colada. Ah, é, é mais macho como assim que tu falou, né? me fale mais sobre isso. Mal High School Music é demais, mano, tu é doido. E o coisazão aí, mano? O Xuxa? Não. Xuxa Popstar, cara. Xuxa Popstar. Sabe por que o Xuxa Popstar marcou minha vida? Não, só... Porque tu assistiu, mano. Qualquer coisa que você dessa marca você. Você está de posição fetal. Eu perdi uma hora da minha vida. Eu só te dizer, mano, que eu vejo esse filme assim, Didi, Xuxa, Gugu, eu passo direto, mano. Nem quanto os dois, viu? Digo, mas tem que passar... É que aconteceu um fake. Olha só, o cinema aqui, o cinema daqui ia abrir. E esse foi o filme que abriu o cinema, cara. Nossa. Destinado ao fracasso, e aí, né, cara? Foi a primeira vez que eu fui no cinema aqui em Três Lagoas, cara. Foi o Xuxa Popstar. Puta que pariu, mano. Porque os caras não podiam, assim, quando... Os caras são muito burros, né, cara? O brasileiro é foda. Os caras não sabem fazer uma abertura de um cinema. Podia sincronizar a abertura com um filme bom, mas abrindo com um Xuxa Popstar. O cara queria abrir logo, né, mano? O cara que não, sem falar que ele abriu, ele marcou um dia, e era esse dia, e ele abriu, tava meio que construindo ainda. Tinha umas lâmpadas, assim, se sentavam do lado da cadeira. Umas lâmpadas jogadas, os negócios. Nossa, cara. Daria. Mas aí que tá, cara. Mas foi legal, eu quando era pequeno, assim, isso já é uma coisa que eu não lembro, mas diz o meu irmão que quando a gente era mais novo, meu pai sempre levava a gente pra assistir o filme dos Trapalhões, né? Era dos Trapalhões mesmo, não é o filme do Didi. Ah, sim. Os Trapalhões. O bom, né? É, pois é, ele disse que a maioria a gente assistiu no cinema. Aí passou um bom tempo sem ter. Quando teve de novo, a gente não... Foi o... Não sei se a gente não foi no primeiro, não sei qual foi. Eu sei que a gente foi quando a gente voltou aí no A Noviça Rebelde, eu acho. Vixe, Maria. Que é o do Didi. E, nossa, cara, eu lembro que... Esse eu lembro de ter ido. E eu lembro que eu achei uma bosta, que é insuportável, cara. Eu vi o filme, acho que o único filme que eu vi com meu pai e com meu irmão no cinema foi Didi, o Palhaço Trapalhão lá, sei lá do Mari. Palhaço não sei da onde. Ah, e eu era bem pequeno, eu tinha medo desse fantasma, sei lá do que. Era o Fantasma Trapalhão, né? Filme muito ruim. Nossa, tu já é depois do meu, acho, né? Eu sei que depois desse filme que eu fui assistir, saiu uma sucessão de filmes ruins, cara. Saiu Didi a Luz Azul, Didi o Caralho de Asa, só saiu merda, mano. Esse aí eu não assisti, não. Didi o Caralho de Asa. Esse aí tá na coleção do Manel aí. Esse aí eu não assisti, não. Hasta la vista, baby.